Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8:09. Esse é o programa Vivência Espírita. Bom dia, nossos queridos amigos vivencianos. É o programa de número 850, no dia 3 de outubro de 2021. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês, com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de alta ajuda e CD. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Não podemos deixar de falar também das casas espíritas, a Associação Maternal Espírita, a AME, o Grupo Espírita Anjo Ismael, também a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso, sem esquecer do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que nos apoiam sempre. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso amigo, o Dr. Cláudio Yude, que é veterinário, e o tema de hoje que ele vai conversar com a gente é Medicina Veterinária do Coletivo. Medicina Veterinária do Coletivo. Tenho certeza que tem muitas perguntas aí para a gente fazer para o Cláudio hoje, né? Cláudio, que é lá de Uberaba, e nós vamos falar sobre animais. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita. Você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitch. Também agradecendo aqui as rádios parceiras que estão conectadas conosco. A gente tem aqui, além da Rádio Vivência Espírita, tem a Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina. Mandar um alô para os ouvintes aí da Rede Doutrina, Rio de Janeiro. Web Rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul, né? E a rádio lá de Campo Grande, né? E a rádio Portal da Luz, lá de Dourados, Mato Grosso, também, que está transmitindo a gente aqui ao vivo, né? Então a gente agradece também aos telespectadores da TV Espaço Espírita, que está assistindo a gente, também o Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, que está retransmitindo, e também o TV Nosso Lar, lá da Bahia, Vitória da Conquista, que está retransmitindo a gente ao vivo aqui. A gente agradece o carinho, também a TV, o canal de Sementes de Amor, lá de Campo Grande, também está transmitindo a gente ao vivo. A gente agradece a parceria por estar todos os domingos aí conosco. Hoje é um dia especial, hoje começa o evento, né, dos amigos de Chico, né? Hoje é aniversário de Kardec, né? Não foi nem combinado, caiu por acaso, a gente não foi nem pensado, né? Acho que os organizadores podem ter pensado lá. Mas vai ser um dia muito, muito legal. iniciando, a gente vai comentar aqui durante o programa, então, que é o primeiro encontro mundial dos amigos de Chico Xavier. E tem tudo a ver com o Cláudio também, porque o Cláudio está lá em Uberaba, o Cláudio sempre participou de todos os encontros, que é o 14º encontro nacional, né? Então todo encontro nacional o Cláudio está aí participando também, ajudando a organizar, junto com o Bacelli, lá com o pessoal lá do Lar Espírita Pedro e Paulo. Quem está ligadinho conosco hoje, aqui no YouTube, a gente já tem aqui o Daniel Rosa, Fabiola Pasolini, o Aécio César, lá de Sete Lagoas, o José Moura, a Rosângela Menezes, Eliette Amorim, a Maurícia Fernandes, Carmela Silveira, o Milton Baruel, o Ed Moreno, muitos amigos aqui nosso presente, a Rosana Ali lá do Jefa, mandando um forte abraço aqui para o Cláudio, adora ouvir ele, o Aderli, né? Estamos com saudade dele aqui no estúdio, né? Quando que vai voltar? Pode vir, já que a gente está com saudade de você. E a Graça também, né? A Graça tá faltando aqui, tá fazendo falta. A José Moura, né? Como eu comentei. Fernando Petit, nosso amigo Fernando Petit, esteve aqui domingo passado. A Sueli Branco Teixeira. Aqui o Brett, a Jussara Sena, Rodolfo Alexandrino lá da AME, a Vilma Santos lá de Jacareí, né? E Costurando com Amor, que é a Cleia Globo lá de Uberaba, mandar um abraço pra Cleia. Aqui no Facebook, quem tá aqui conectado conosco, não tá aparecendo, a Cleide Bessa, a Vilma Lima lá de Leme, aí, ó, participando. Um grande abraço. Vicente Teixeira, participando conosco, a Dora Pereira, o André Luiz, a Boeira, e a Fabiola também, Pasolini, também tá aqui pelo Facebook, né? Mandando um abraço pra Abigail também, que sempre assiste aqui pelo Facebook, né, Rui? É, lá da Maquinha, ela e o grande companheiro dela, Osmar, né? Legal, então agradecendo aí todos os ouvintes. Pode falar. Também aqui saudando também o nosso irmão Iramir, lá de Salvador, da Bahia. Também está dando um bom dia a todos os vivencianos. E o nosso irmão também, Marcos Sugai, lá de Santos, também dando um bom dia para todos. Ah, pelo WhatsApp, né? E a dona Dina deve estar ligando pra gente aí, mas a gente tá sem telefonista por enquanto. Por isso que eu tô falando que a Graça tá fazendo falta aqui. O Carlos, o Beto que mudou de cidade, né? Mas a gente tá sem telefonista hoje, né? Nesses dias, né? Então a gente pede desculpa aí pra vocês que estão ligando pra nós. Mas participe, mande mensagem aqui pra gente. Quem participar, estiver comentando aqui com a gente vai colocar no sorteio. Do livro, né? Eu ainda não soltei o sorteio do Instagram, Jorge. Só me lembra qual é o livro mesmo que a gente vai sortear. Nas Trilhas de André Luiz. Nas Trilhas de André Luiz. Prometo soltar essa semana aí o sorteio pelo Instagram. Mas hoje a gente vai sortear um livro espírita e um CD para quem estiver comentando, compartilhando, participando aqui com a gente, conosco na live. Tá bom? Então vamos para a prece. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Falei demais. Rodrigo, bom dia, Jorge, bom dia, Rui. Bom dia, Cláudio Yudi. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazendo a leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis, da editora Dionísio. É o item 52. A morte é nada mais, nada menos do que o encontro conosco mesmos. Se fui bom ou mal, continuarei sendo. Não existe milagre com a morte, existe sim a realidade. Que possamos fazer essa reflexão de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade maior, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de aprendizados, um domingo abençoado, onde estamos recebendo nosso irmão Cláudio Yudi, que vem nos falar sobre medicina veterinária do coletivo. Que possamos envolvê-lo com carinho, para que ele consiga nos passar tudo aquilo que preparou-nos. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, rogando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será medicina veterinária do coletivo. E vamos aproveitar que amanhã é o dia da natureza, dia dos animais e dia também de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais. E nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Yude, lá de Uberaba, que é médico veterinário, voluntário do Centro Espírita Bittencourt, Sampaio, e está aqui conosco hoje. Hoje ele está deixando de fazer a sopa lá no... Na casa dos idosos. Pedro e Paulo. Bom dia, doutor Cláudio Yude. Para nós será Cláudio no dia de hoje, né? Bom dia a todos, ao Carlinho, ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo e a todos os vivencianos, a família vivenciana, e hoje nós vamos introduzir um novo tema, a família multiespécie vivenciana, que é o tema de hoje, que é a medicina veterinária coletivo, que hoje nós não vivemos só com humanos em casa, e humanos, animais, encarnados e também desencarnados. Então hoje vamos ampliar essa nova visão de medicina veterinária do coletivo. O que é esse assunto para nós que somos da doutrina espírita e que falamos sobre o conjunto, né, interdimensional. Então, obrigado pelo convite. Estamos aqui prontos para auxiliar e responder as questões dos nossos ouvintes. Então vamos lá, Cláudio. Fala para nós o que é a medicina veterinária do coletivo. É um nome bonito, né? É muito bonito, é uma medicina nova, recente no Brasil. Vamos dizer que ela começou no final do século passado, veja, nós estamos falando de século passado, do milênio passado, mas que tem dado passos largos a partir de agora. Nós estamos na década de 20, né? Então agora nós estamos dando um pulso muito grande da medicina do coletivo, medicina veterinária do coletivo, que nada mais é que há um conjunto de ciências que já existiam. A ciência humana, a saúde humana, mas a saúde de amigos dos animais, né? Os animais que vivem abrigados, a medicina veterinária legal, né? Existe a medicina humana legal, por exemplo, o Instituto Médico Legal. E aí nós adicionamos, né, o maior problema que nós observamos hoje no Brasil, que é o manejo populacional de cães e gatos. É, atire a primeira pedra quem não tem um cão e gato na cidade que está assistindo, um cão abandonado, um gato abandonado. Atire a primeira pedra quem não tem um problema nesse nas nossas cidades. E além disso, nós vamos falar de medicina de desastres. Ninguém imaginava, mas hoje nós temos que pensar em medicina de desastres. Humano e também medicina de desastres na veterinária. Vamos dar um exemplo de Brumadinho, que está aqui próximo de nós, em Minas Gerais. Né? Ontem até foi descoberto mais um corpo, né? Depois de quase 2 anos. Né? O acidente foi em 2019, né? Estamos chegando a 2 anos do acidente e ainda estamos encontrando corpos naquele acidente gravíssimo. Né? E falar um pouco da violência doméstica, por que não? Né? Porque os animais são sentinelas de doenças, como nós sabemos, e também sentinelas, né, de violência doméstica, porque normalmente as pessoas começam a violentar os animais e extrapola para os seres humanos. Portanto, hoje a saúde é uma saúde única. E aqui o programa nós vamos desafiar, nós vamos falar que além da medicina veterinária do coletivo, que envolve também a espiritualidade, né, que é o tema de hoje, né, nós estamos num programa espírita por natureza, que os animais também, a parte de espiritualidade é muito grande, e nós vamos ver que Chico Xavier falou muito sobre os animais, principalmente nos livros da série André Luiz, no livro Nosso Lar e nos livros O Mensageiro, que nós vamos comentando durante o programa. Mas o Cláudio, aqui em São José dos Campos, nós já temos, graças a Deus, já avançou muito na parte da saúde animal, e nós já temos um hospital municipal, em parceria com a Univap, aqui em São José dos Campos, já cuidando dos animais, que praticamente das pessoas carentes. E futuramente nós teremos aqui uma farmácia comunitária para cuidar dos animais, e futuramente teremos aqui uma série de outras coisas, porque tem muita gente agora que está interessada na causa animal. Eu não sei se aí em Uberaba acontece, mas aqui em São José está avançando muito a causa animal. Quer dizer que nós temos até um programa Pet Feliz, que é justamente para cuidar dos animais, fazendo castração, castração inclusive móvel também, aqui na cidade, né? Tá bastante adiantado, e graças ao nosso vereador Petit aí, que foi um dos pioneiros na causa animal, que foi muito combatido na época, mas agora está todo mundo querendo tirar proveito da causa animal. Hoje nós temos... Pode falar. Não. Hoje nós temos aqui em Uberaba também, né, vereadores políticos, né, que conseguem votos pela causa animal. Hoje nós temos praticamente mais de 4 vereadores aqui na cidade que gostam, né, e que estão nessa linha de ação dentro da prefeitura. Ontem nós tivemos com o nosso secretário de saúde de Uberaba, junto com o superintendente de bem-estar animal, numa ação em conjunto com a prefeitura e a Universidade de Uberaba, fazendo uma campanha de vacinação antirrábica e microchipagem, para plantar, começando a ter plantar, para no futuro termos um castramóvel ativo e castrações em massa. E com certeza São José dos Campos é pioneira aí na região, e com certeza cada cidade do Brasil vai ter que ter exatamente isso, um hospital público para atender animais de pessoas carentes, uma farmácia. Imagine, nós vamos ter agora a farmácia veterinária, que além de ter medicamentos, ração, utensílios como coleirinha, guia para animais. Então veja que nós estamos avançando. Isso mostra que a nossa sociedade está cada vez mais se importando não só com os seres humanos, é importante sim, mas também com os animais. Veja que essa pandemia, o tanto que tem a ver com os animais, né? Não vamos aqui aprofundar, hoje não é o tema de hoje sobre a pandemia, mas muitas das pandemias tiveram os animais como sendo a fonte primária, os hospedeiros. Veja aí peste bubônica, né, na Europa, né, a febre amarela que tem na nossa região, que começou pelos primatas, né? Temos ainda o problema da raiva, né? Nós estamos controlando agora, mês de agosto, setembro, a maioria das cidades do Brasil está fazendo campanha antirrábica. Veja, quantos anos estamos fazendo campanha de vacinação, né? Também nos animais, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, em que um simples vírus, um simples e microscópico vírus, pode matar um ser humano que tem células altamente complexas. Então, esse mundo aqui é um mundo de desafio, e que precisamos realmente unir forças, inclusive com os animais. E que parabéns, São José dos Campos é um modelo para que outras cidades possam também num futuro. Então precisamos de políticas públicas e principalmente recursos financeiros, porque não é barato também, nós temos que ver isso. Podemos ter muito amor, mas precisamos também de planejamento político para isso. Então vou ter que envolver pessoas com muita boa vontade, e parabéns a São José dos Campos e aos vereadores aí que estão na causa animal, e equilibrar, é equilíbrio, amor e razão. Não podemos ter muito amor e deixar razão, e deixar razão sem amor. Lembrar que antigamente, até da década de 90, a política do Brasil era de o quê? Capturar os animais e matar os animais. E hoje isso é totalmente abolido. Totalmente. Então nós evoluímos, né? Enquanto o ser humano evolui, as leis também evoluem. né? E nós estamos, então, chegando agora nos animais. E precisamos agora chegar também no ambiente. Não adianta ter hospitais caros, com aparelhos caros, mas o ambiente em que as pessoas estão vivendo é ruim. Por exemplo, no interior de São Paulo agora, e aqui em Minas também teve, chuvas de... como falar assim, tornados de poeira, né? Chuvas de pó, né? E isso é um problema respiratório grave para pessoas. Então não adianta você ter um hospital fantástico se o problema está na base. Então nós temos que pensar muito mais a fundo. O que é bom para a gente pensar? Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa. É isso que é legal nesse país. Então, em vez de reclamar, vamos arregaçar as mãos e trabalhar para um país melhor em todos os sentidos. Trabalho não falta, isso vocês podem ter certeza. Cláudio, nós não estamos falando de pandemia, mas nessa pandemia, eu sei que você é um pesquisador também, como que os animais ficaram? Os animais foram mais abandonados ou os animais foram mais, como deveria ser, muito mais requisitados para dar atenção, para as pessoas ter um amigo mais próximo ali? Como é que foi que aconteceu, né, nesse período? Jorge, sua pergunta é fantástica e a partir de agora vão surgir pesquisas. Aconteceram as duas coisas. Primeiro, os animais foram, vamos dizer assim, foram importantíssimos para o isolamento social, porque as pessoas ficaram em quarentena, home office, né? E os animais auxiliaram para que haja uma melhoria do ambiente da família em casa. Por quê? Os animais dão um apoio psicológico, principalmente às pessoas que estão idosas, sozinhas, para crianças. Então, os animais têm uma importância fantástica para o equilíbrio emocional das famílias. Então, teve esse papel também. Porém, nós observamos também, devido à crise econômica, abandono de animais, de cães e gatos. Então, aconteceu os dois movimentos. E, num futuro, nós vamos ter que pesquisar o que foi mais importante para a sociedade. O equilíbrio emocional, porque as pessoas ficaram em casa, os animais fizeram isso. Então, teve um momento de maior resgate de animais e adoção. E, ao mesmo tempo, do outro lado, teve abandonos, porque as pessoas não têm condições de manter. Ontem, na campanha de vacinação que nós fizemos, vacinamos 500 cães e microchipamos 230 animais. E muitos vieram a nós pedindo ração, pedindo atendimento veterinário gratuito ou de uma forma mais barata, porque não tem condições de pagar, porque está desempregado, não tenho condições de manter. E castração, porque assim, eu não consigo mais manter. Eu tenho um caso de cães e eles estão acasalando, eu não tenho dinheiro para fazer. Porque o serviço veterinário, existe um custo também, os veterinários precisam ter um salário, mas a quantidade de cães, lembrando que o Brasil é o segundo país com mais cães do mundo e o segundo de gatos no mundo, e muitos desses animais estão abandonados. Então nós temos trabalhos para décadas para resolver nesse país, décadas para resolver problemas de cães e gatos. Então, Jorge, aconteceram as duas coisas nesse momento de pandemia. Mais animais foram adotados, porém também houve muito abandono também. Hoje está se adotando aí que os animais, principalmente o cachorro, para visitar os hospitais, para ir lá fazer uma visita para os doentes, para poder afagar os animais, ter contato. Isso funciona, Cláudio? Fantástico, Rui, você ter perguntado isso. Olha só, nós temos as APAES no Brasil inteiro, aqui em Uberaba também, com certeza São José do Campos deve ter mais de uma, duas, três unidades. Veja o trabalho que eles fazem com a ecoterapia, que é trabalhar atividades em fisioterapia utilizando o cavalo, porque o movimento do cavalo, né, de cavalgar, né, o andar, faz com que o movimento auxilie. Quando a pessoa está montada numa velocidade pequena, o trote do cavalo ajuda muito aquelas crianças e adultos que têm problemas de locomoção, problemas de equilíbrio. Então, os animais têm um trabalho importante. Nós chamamos isso de terapia assistida por animais, que também é utilizada em hospitais, com cães e gatos, onde leva um pouco desse afago, desse toque para os animais. No Brasil tem crescido muito, mas a ecoterapia, eu acho que no Brasil a mais conhecida, nós já fizemos trabalhos aqui, até no Lar Espírita Pedro Paulo, levando cães e coelhos, pequenos coelhos, para que os vovôs e vovós passem a mão. Eles adoram, eles gostam, eles lembram da infância. A gente tira o idoso daquele isolamento e ele fica feliz e começa, então, ligar à pessoa, porque normalmente os idosos eles começam a se fechar, muitos têm problemas psicomotores ou problemas que a gente sabe, degeneração de alguma lesão no cérebro, e, ou seja, né, não vamos citar doenças, mas a gente sabe o que acontece, muitos idosos em asilos têm esses problemas e o animal desperta aquilo novamente. Então nós temos a terapia assistida, a educação assistida por animais, onde nós levamos animais em escolas para trabalhar a educação ambiental, respeito dos animais, bem-estar animais, e temos também somente a atividade de recreação dos animais, que muitas pessoas fazem isso, tem o animal como lazer. Então, os animais têm um papel fundamental e, com certeza, você lembrou bem, Rui, na terapia assistida. E cada vez mais nós temos veterinários, fisioterapeutas, trabalhando da outra forma também, e outras profissões, né? Então, é muito legal isso, tem aumentado no Brasil. A pandemia fechou portas para evitar a contaminação, mas agora, novamente, nós vamos ver um avanço muito grande nessa área. O animal tem espírito? E como é o espírito do animal? Essa pergunta é o que todo mundo faz para a gente, nas palestras, tudo. E isso é uma pergunta que Allan Kardec fez, está lá no Livro dos Espíritos, se os animais têm algo semelhante aos seres humanos. E os espíritos foram muito claros. Sim, existe uma alma, não existe só o corpo, que até então imaginava que os animais eram apenas pedaços de carne, não tinham alma, eram máquinas orgânicas. E Allan Kardec, olha, foi um desbravador e realmente falou, os animais têm alma? Os espíritos foram bem claros. Sim. E Allan Kardec continua, mas é semelhante ao homem? Olha, os espíritos responderam, não é semelhante ao homem, porém tem o mesmo princípio, um princípio inteligente. Eles estão também evoluindo como nós. No fundo, nós também somos animais em evolução. Imagine os espíritos na classe que foi dividida por Allan Kardec, espíritos superiores, os espíritos, os falsos e aqueles que estão no início da evolução, comparado com outros espíritos, nós também somos animais comparado com eles. Então é muito relativo. Os cães e gatos também são animais, mas nós também somos animais comparado com outros seres em evolução, porque ainda somos egoístas, somos vaidosos, nós prejudicamos a natureza, ainda comemos outros animais. Então, será que nós somos evoluídos? Mas com certeza, todos os animais têm alma. Aí fica a pergunta no ar: se todos os animais têm alma, será que pulga tem alma? Carrapato tem alma? Mosquito tem alma? E será que vírus tem alma? E lembrar também que dentro do nosso intestino e na nossa pele, nós temos uma fauna exótica de animais, de fungos, protozoários e bactérias que vivem com a gente. A gente esquece que a gente é uma colônia dentro de nós e fora de nós, né? Então somos seres multidimensionais ambulantes. Cláudio, eu estou me sentindo um zoológico agora. Não, pode dizer que é um universo, não um zoológico. Ah, nós somos um universo para seres habitarem na gente. Não, Como a gente, se a gente for imaginar, por exemplo, o seguinte: nós imaginamos esse universo todo. Eu tenho certeza que nós estamos dentro de alguma coisa. Eu tenho certeza que nós somos, como é que se diz? Nós somos parasitas de alguma coisa que existe no universo. O hospedeiro, né? Aqui também, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, parasita e hospedeiro. Assim como é o macro, é o micro também. É. Então, quer dizer, e você lembra do Sebastião Camargo, sim, que fala muito disso? Por isso que nós temos que agradecer a tudo, porque a partir do momento que você está se alimentando, você está trazendo para dentro de você muitos seres vivos. E esses esses seres vivos têm que ser bem tratados para eles também tratar você bem. Então, esse intercâmbio é interessantíssimo. Mas aí nós já estamos descendo a nível microscópico, né, Hilde? Mas, Jorge, você falou muito bem. É. Oi. Pode falar. Eu quero ressaltar o que o Jorge falou, né? Há seres que alimentam do nosso pensamento. O nosso pensamento alimenta outros pensamentos. Então, vigiai e orai. Porque dentro do pensamento, nós vamos alimentar outros seres. Né? Como diz o nosso Chico, né? Gambá cheira gambá. Então, nós vamos atrair pessoas com pensamentos semelhantes. E para aprofundar e convidar outras pessoas, né? Vamos lá, e o Jorge vai refrescar nossa memória, sobre os ovoides, que ficam próximos de nós e que nos alimentam de nós. Se alimenta então, olha gente. Quanta coisa... Alimenta da gente. Ou seja, olha como a gente é importante, inclusive na forma de pensar. Então, vigiar e orar 24 horas. Ou seja, o nosso pensamento alimenta outro ser. Ou seja, espírito também se alimenta, né? Muito, doutor Inácio fala. Nós alimentamos, sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que o doutor Inácio fala, pensou algo ruim, teve um pensamento ruim, do quaisquer pensamento, rapidamente pense em algo positivo. Porque senão a gente começa a retroalimentar e ficar numa onda de pensamentos que nos alimentam. Lembrar que pensamento tem forma, tem cheiro, tem peso, e isso a ciência precisa nos ajudar muito, porque as pessoas vão pensar, opa, que pensamento que nós estamos criando, né? Dr. Odilon Fernandes trabalha muito isso com mediunidade. Então, olha como é importante entender ciência. Por isso que a ciência é nossa aliada dentro da doutrina espírita. Por isso que a medicina veterinária do coletivo tem que englobar tudo, inclusive a espiritualidade das pessoas e dos animais também. Cláudio, só voltando um pouquinho quando nós estávamos falando aí, outro dia eu estava vendo uma foto de uma exumação de um amigo nosso, o que tinha de... A gente chamava, quando era moleque, de bigato, né? O que tinha de verme comendo o indivíduo, então a gente vê que nós não somos nada, né? Depois de uma semana, os vermes já começam a se alimentar da gente, né? Olha, Rui, isso é importante. Olha, a gente esquece o quanto que os bigatos, né, essas larvas, né, e ninguém valoriza os fungos. Gente, se não tivesse esses seres microscópicos destruindo a matéria orgânica, o mundo seria extremamente poluído de matéria. Então, graças aos animais pequenininhos, os fungos, as bactérias, os bigatos, que Deus nos deixou, não, o mundo é assim, um lixo ambulante, ninguém imagina, precisamos ter algo que decompõe a matéria orgânica, senão ia ter criação de matéria, matéria, matéria, matéria, ia ficar, o mundo ia ser um lixão, é sério, gente, ia ser um lixão. Por que que pegou fogo? Excesso de matéria orgânica, né? O fogo acontece por excesso de matéria, né? Olha quanto é importante os bigatos, né, que todo mundo não gosta, feio, a gente atende muito urubu no hospital veterinário, todo mundo odeia urubu, mas se não fosse urubu, né, que comesse os cadáveres de animais, principalmente, né, o mundo ia ser um cemitério ao ar livre, né, ninguém imagina isso. Então, bem abençoados os bigatos. Fazia tempo que eu não via essa palavra bigato, viu? Quando era moleque era comum a gente pegar os bigatos para ir pescar, né, e agora nós estamos vendo aí que verme, né? Olha, vou falar um negócio que você lembrou. Deixa eu falar um negócio que, olha só como é importante, a gente, olha só como isso é sério. A gente, veterinários, fomos chamados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária foram pedir ajuda aos veterinários, porque, pasmem, vocês não vão acreditar, está tendo um surtos de bicho de pé nas tribos indígenas do Brasil. Vocês estão sabendo disso? Bicho de pé nos indígenas. Porque quem já teve bicho de pé, levanta a mão. E como é gostoso uma coceirinha do bicho de pé, né? O Jorge, com certeza, pegou bicho de pé, né, lá na Bahia, uhum. Trouxe para Minas, né? E não sei se vocês sabem, bicho de pé é uma pulga. Sabiam disso? É uma pulga que penetra na pele e bota os ovos. E quando ela cava a pele, dá aquela coceirinha gostosa, né? No Brasil, nas tribos indígenas, está tendo epidemia de bicho de pé. Que ficava naquelas areias, né? Areia de construção. Exatamente, isso. É, dá muito empurral e muito. O pessoal acha aqui que eu sou muito novo, né? Fica só no computador, não brincava assim na rua, não brincava. Já peguei bicho de pé, já. Ficava andando assim. Não é aquele bicho. E aquele bicho geográfico, não? O mesmo não? Que aqui chama de. O bicho geográfico é uma larva. De um verme. Em vez de a gente engolir o ovo e transformar em larva, essa larva ela penetra na pele, causando também coceira. Fica as marcas do verme, da larva, andando na pele. Isso eu já tive. Eu lembro na mão, assim, era pequeno, vendo o negócio, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Agora você vai ver, Rodrigo, você tem um casal de filhos, é o Francisco e o Lucas. Pergunta se já teve bicho de pé, bicho geográfico, piolho. Não, porque já foi vacinado, vermifugado, né? Olha só como a saúde andou, né? E nós somos geração de meningite, de catapora, de sarampo, de bicho de pé, né? De piolho. Tem piolho ainda? Tem. Vai na periferia da cidade e a gente encontra piolho, né? As pessoas têm medo de piolho. Olha, acabou, vai entrar em extinção o piolho, porque tanto que as pessoas estão tomando ivermectina, e ivermectina mata piolho à vontade. Então, vai entrar em extinção o piolho se todo mundo está tomando ivermectina. Mas, ô Cláudio, me conta, eu tinha um senhor que era muito amigo do meu pai, uma pessoa que foi da época da escravidão, ele dizia que não tem coisa melhor de um fuminho de corda e uma coceira do bicho do pé. Que é coceira do bicho do pé. Olha, é gostoso pra chuva. Tem muito espírita precisando de bicho de pé pra parar de falar besteira, viu? Fica coçando. Tem muito espírita hoje tá precisando de bicho de pé. Sério mesmo. Acho que o Chico tá dando gargalhada lá no céu. Tem muito espírita hoje precisando de uma lombriga, de uma tênia, né? Uma solitária bem grande. Mas na só, barriga. Só hoje ou desde sempre o espírita tá precisando? Mas ô Claudio, uma solitária. Ô Claudio, por que que sumiu? Quando era moleque, era comum nas escolas trazerem um lombrigueiro, né? Que toda garotada dizia que brasileiro que não tivesse lombriga não era brasileiro, né? Então, era comum trazer, quando era moleque, trazer uma bolinha de mas tão fedida, tão ruim, que até hoje, só de lembrar, me dá náuseas, né? E hoje não tem mais? A tênia. Não existe lombrigueiro. Só que, graças a Deus, a gente que passava metiolate no joelho e ardia, até o vermífugo lombrigueiro melhorou hoje. É maravilha. Olha, todo mundo tomou ivermectina, e ivermectina é um gosto horroroso, é terrível, né? E hoje você toma e nem sabe o sabor. Então, que bom que evoluiu até o sabor do lombrigueiro, viu, Rui? O Rui, você tomou, tenho certeza que você tomou, e o Jorge também tomou, e o Carlinho tomou café com creolina. Não vai mentir não que vocês tomaram café com creolina, que eu tô sabendo, rícino. Tá? Óleo de rícino para os mais velhos perguntar. Nossa, é terrível o óleo de rícino. Tá precisando muito espírita tomar creolina pura para dar uma caganeira, desculpa o termo, para também parar de falar besteira, viu? Ficar o dia inteiro no trono. Jorge. Pode falar. Ah, tem perguntas, né? A gente tem perguntas aqui também. Tem um monte de perguntas. Vamos já passar algumas perguntas aqui pro. Deixa eu perguntar aqui a pergunta do Marcos Sugai, que faz tempo que ele fez, né? Ele está fazendo uma pergunta já interessante aqui, né? Que é até engraçada, Cláudio, mas você deve saber mais. A gente conhece também essa passagem. Falar sobre as formiguinhas que o Chico conversou junto ao formigueiro e elas pararam de comer as verduras da horta. Essa passagem do Chico tem vários livros. Então, porque às vezes a gente fala, o pessoal fica inventando coisa que aconteceu com o Chico, ah, fica criando uma coisa, criando outra. A gente sabe que a adoração que ele tinha para os animais, que foi a primeira pessoa que chamou os animais de nossos irmãos menores, e a pessoa que não tivesse capacidade de amar, a pessoa que maltratasse um animal, jamais ela teria capacidade de amar alguém, né? Alguém que maltrata um animal não conhece o que é amor ainda. Então, o Chico falava isso. Então, essa história dos formigueiros, é interessante, da formiga que ele vai conversar, né? Que as formigas estão atacando a horta, é muito interessante. Eu quero que você faça a conclusão, mas só para lembrar para as pessoas que, como tinha muita formiga, eles iam ter que detetizar o local. E o Chico falou, poxa, mas vai ter que matar as formigas para elas sair daí? O cara falou, não, para tirar elas daí, só matando mesmo, só passando. Só colocando inseticida aí. Formicida, né? Aí ele falou, tudo bem, então o que, é que a gente vai fazer? Aí naquela tarde ele sentou lá perto delas e deu um recado. Falou, olha, o homem vai chegar aí. Não queria matar nenhuma de vocês, mas vocês estão prejudicando a gente. Será que não dá para ter um jeito? Né? Aí as formigas, no outro dia, quando chegou lá para matar as formigas, não tinha mais nenhuma. Eu fico imaginando, Wilde, cada uma daquelas formiguinhas com sua mochilinha nas costas, com aquela varetinha, saindo em fila e indo embora do formigueiro. Imagino, toda vez que eu lembro dessa história, eu imagino isso. Falei, cada um pegou sua mala e sumiu de lá. Mas o que ele pergunta aqui para a gente, né, é uma coisa mais técnica até. O que será que o Chico tinha... Porque Francisco de Assis tinha isso, conversava com os animais mesmo, e os animais o compreendiam. Todo mundo conversa com os animais. Quem tem animais, todos nós conversamos. Mas você persuadir ele, um animal ainda mais, um que está tão longe ainda, quando a gente conversa com um cachorro, né? Quando a gente conversa com um cavalo, sei lá, quando a gente conversa com um animal que a gente sabe que tem mais inteligência, parece que é mais fácil você conseguir que ele compreenda a gente. Agora, você ir lá num inseto, numa formiga, é mais complicado, não é não? Mas aí tinha que ter um espírito bem elevado como o Chico para fazer isso. Mas veja, Jorge, e o nosso colega que perguntou, é fantástica essa pergunta, porque, olha, bem, vamos lembrar que o pensamento de Chico já era quase o pensamento crístico. Então, com certeza, a aura de Chico Xavier extrapolava metros, como a ciência já provou, né, pelos pesquisadores da NASA que visitaram. Então, tudo próximo do Chico era influenciado pelo pensamento de Chico Xavier. E, com certeza, as formigas, e cada vez mais tem estudado as formigas, porque as formigas é um exemplo de sociedade quase perfeita. Oxalá se nós, seres humanos, copiassem a sociedade das formigas e das abelhas, de tão organizadas elas são. E, com certeza, uma simples formiga ou uma colônia de formigas podem obedecer, e lembrando que algumas formigas não foram embora, e Chico brincou, são as formigas subversivas, né? Ou seja, numa sociedade, mesmo das formigas, nem todas obedecem. Assim como nós também, nem todos obedecem, também somos subversivos. Masaru Emoto, guardem aí, Masaru Emoto, um japonês, fez experimentos com a água, repetindo pensamentos, né, fez com músicas clássicas, rock pesado, falando bom dia, obrigado para a água, e falando coisas negativas para a água. Pegou a água, congelou a água e observou os cristais. E os cristais em que o pensamento ou a música eram músicas mais normais, músicas transcendentais, os cristais eram perfeitos. Porém, aquela água que foi emitido vibrações de pensamento... Opa, caiu. Caiu. Travou. Ô, Cláudio, deu uma travada aí. Quando você estava falando em vibrações de pensamento. Isso. Deu uma travada aí. Você tá usando o Wi-Fi? Se tiver Wi-Fi, vê se está perto do roteador aí. Mas não tem problema. No intervalo, reinicia o roteador aí, tá tudo certo. Repete aí a parte. Você estava em vibrações de pensamento. Voltou. Já voltou. Como pouco longe do Wi-Fi, porque eu estou no quarto e o roteador está lá no mais longe, é porque o meu quarto está muito bagunçado, eu vim para um local mais mais bonito, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada vez mais nós temos que preocupar com o pensamento, e a ciência acho que vai ser a forma de ajudar, que nós temos que vigiar nosso pensamento 24 horas, porque se o Chico, nesse exemplo fantástico das formigas, influenciou as formigas, e o japonês lá, o Masaru Emoto, pesquisador, provou que nós podemos influenciar umas simples moléculas de água, né? O que nós podemos fazer com os seres humanos, né? Então veja como o pensamento é importante. Gente, o pensamento de Jesus Cristo está entre nós. É que nós que não conseguimos captar o pensamento de Jesus, que está emitindo vibrações positivas. E olha, o mundo não teve a terceira, a quarta, a quinta guerra mundial, porque o pensamento do nosso mestre e também de outros espíritos de escola estabilizam este mundo, porque senão nós teríamos acabado esse mundo inúmeras vezes. É nós que não, nesse mundo imediatista, que infelizmente nós não estamos pensando nele de forma como devemos pensar. Então, nós temos que, num futuro, matar um animal será coisas mais terríveis que vamos fazer, né? E cada vez mais, olha, eu estou terminando de ler o livro, né, A Vida Secreta das Árvores, e até eu que sou da área, nós que somos da área da saúde animal, ficamos impressionados que até as árvores têm pensamento e há uma comunicação fantástica entre as árvores. Qual que é o nome do livro? Repetiu o nome do livro? Opa, peraí que cortou. Repete. A Vida Secreta das Árvores. É um livro que nós recomendamos, e pasmem, até as árvores têm personalidade. As árvores respondem como com um sistema nervoso. Porém, as árvores demoram décadas até para dar uma resposta como nós conhecemos. A nossa é imediata. As árvores demoram. As árvores, elas avisam umas às outras de problemas. A gente percebe isso. Nem todas as árvores florescem ao mesmo tempo. Um ipê amarelo, um começa aqui, daqui a 100 metros, o outro começa a florescer. Então, num futuro, até cortar uma árvore será um problema gravíssimo. Então, veja como nós temos que evoluir muito. E nós precisamos divulgar em todas as formas como essa aqui, a importância de cuidar da natureza, dos animais. Está aí um dia, né? 4 de outubro, dia dos animais, dia da ecologia, dia da natureza, dia de Francisco de Assis, para lembrarmos da importância da natureza. Esse milênio agora vai ser o milênio que nós vamos retornar à natureza, ao equilíbrio da natureza, porque se não voltarmos, não teremos água, não teremos ar para respirar, água para beber, por culpa nossa, não é culpa dos espíritos, não é culpa de ninguém, é culpa dos seres humanos. E o nosso papel é cada vez mais o coletivo, animais, seres humanos e ambiente. Quem não tiver essa forma coletiva de pensar, estaremos levando a um momento muito crítico. Então, nós no momento de transição sério da natureza e do mundo como agora. Então, que possamos divulgar cada vez mais essas datas, né? Que todo dia seja o dia da natureza. Cláudio, eu tenho uma pergunta do Aécio César para você. Reconhecemos que estamos em um mundo para resgatar dívidas, mas o que dizer de muitos animais sofrerem sem terem dívidas do passado para resgatar? Teria uma explicação plausível, Cláudio? Carlinho, e a todos que estão ouvindo, parabéns pelas perguntas. As perguntas estão de alta complexidade, e é uma pergunta, realmente, por que que os animais sofrem, né? Há 3 dias, chegou no hospital um tamanduá bandeira, uma fêmea linda, com as quatro patas queimadas, queimadura de segundo grau. Além disso, a gente estava suspeitando de ter sido atropelada. Você imaginou um tamanduá ser atropelado e queimado? A gente pergunta, puxa, mas Deus faz isso com os animais? Não. E a gente descobriu que esse animal não foi atropelado. É porque o tamanduá inalou muita fumaça da queimadas e causou uma pneumonia extremamente grave. Aliás, os queimados em seres humanos também, além da queimadura de pele, sofre também com problemas respiratórios graves, porque a fumaça queima todo o sistema respiratório. E os animais de ruas, cães e gatos, os animais silvestres, eles sofrem? E o Chico nos disse o seguinte, por Emmanuel, e também está em vários livros, nas biografias, nós estamos num mundo onde a dor é ingrediente para a evolução, faz parte do progresso a dor. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações onde a dor para nós é importante. Ah, então nós temos que sofrer? Não. O nosso papel como humanos é usar a nossa inteligência, usar a nossa forma para diminuir a dor. De que forma? Melhorando a ciência, analgésicos, procedimentos cirúrgicos, antibióticos, para que a gente, então, elimine a dor desses animais. Se a dor ainda é importante para a evolução, o nosso papel é combater a dor. E como é que nós vamos combater a dor? Melhorando a nossa forma de pensar, preservando de todas as maneiras para diminuir cada vez mais a dor. Deus não quer que a gente sofra, mas nós estamos ainda num grau de evolução que a dor faz parte da evolução dos seres humanos, dos animais e também das plantas. Olha só que pergunta interessante, Carlinhos. Por que por um médium, quaisquer médiums que seja, por que os espíritos não fazem a fórmula da cura do câncer? A cura do antibiótico perfeito? O antidepressivo perfeito. Por que os espíritos não fazem isso? Para que a gente possa pensar, aprimorar nosso pensamento, porque isso faz parte da evolução, utilizarmos a nossa inteligência para melhorar esse mundo que vivemos. Nós temos que fazer de uma maneira de fazer com que o mundo progrida com o nosso suor. Está aí uma semana internacional sobre Chico Xavier e sua obra, né? Os amigos de Chico Xavier com Jesus Cristo. Algum momento Chico Xavier teve privilégio? Algum momento Chico Xavier teve privilégio? Muito pelo contrário, Chico, né? Chico Xavier tomava muito remédio, fazia aplicação intraocular todo mês por causa do seu olho, né? Teve dois infartos, não fez ponte de safena, não fez angioplastia, não fez cateterismo, sofreu as dores sem reclamar. Onde não existia fisioterapia, onde não existia cardiologia, porque o cateterismo, a angioplastia é agora, hoje se faz todo dia, mas no tempo do Chico não tinha, ele sofreu. Se o Chico sofreu, por que a gente não vai sofrer? Mas hoje que bom que tem angioplastia, tem analgésicos, tem medicamentos. Usar, então, né? Tratamento, animais, né? Tem os tratamentos para se usar, né? Exatamente. Os animais sofrem, mas a nossa obrigação, né, é melhorar a saúde deles, né? Até esse mundo melhorar, esse é um mundo de regeneração. Não vai ser amanhã, não. Vai ser um pouquinho mais para frente, tá? Vai ser um pouquinho mais para frente o mundo de regeneração. Legal. Vamos, então. Vamos, tá, Rodrigo. Muito bom o papo. Nós, né? Tem um monte de coisa aqui para perguntar para o Yudi, mas vamos aproveitar enquanto os nossos amigos vivencianos estão perguntando também. Vamos agora também, hoje, só para lembrar mais uma vez, hoje é aniversário de Allan Kardec, aniversário de nascimento, dia 3 de outubro, e nós vamos para o intervalo tocar a música Salve Kardec na voz de Sérgio Santos. Legal.

horizonte já se levanta o sol da nova era. Já se levanta o sol da nova era. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Nós estamos aqui hoje com, no programa Viver Espírito, com o Dr. Cláudio Yude, que é médico veterinário dos bons lá de Uberaba, voluntário do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, está aqui conosco hoje dando uma lição de cidadania e de medicina veterinária do coletivo. Esse é o tema de hoje. Cláudio, nós tínhamos falado antes sobre os animais no plano espiritual também, se animais tinham alma, né? Nós, lá atrás nós estávamos falando um pouco sobre isso. Eu trabalhei com isso no livro Nas Trilhas de André Luiz, que você tem, né, sobre os animais no plano espiritual, fazendo aquelas colocações do livro Nosso Lar, onde André cita bastante animais, mas quase todos os livros da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz têm animais. Quase todos os livros a gente vê o ser humano lá interagindo com animais, lá no plano espiritual. E tem o nosso livro chamado Das Sombras ao Alvorecer, que é na colônia Campo de Luz, né? E lá a gente cita, o protagonista do livro é o Ângelo, né, que foi um portador da síndrome de Down na encarnação passada, e quando eles chegam na colônia Campo de Luz, os espíritos que pertencem a essa colônia. Então, os portadores da síndrome de Down, eles vão para o Vale do Alvorecer para fazer uma adaptação, quer dizer, eles conseguirem recuperar toda aquela parte, tanto a parte física, embora esteja no plano espiritual, né, a parte motora, tudo isso, como conseguir se recuperar de verdade mesmo, assim, para poder começar de novo o trabalho deles lá. Então, quando eles chegam lá, eles recebem, cada um recebe um animal, cada um recebe um cachorro. Então, tem cachorro para todos eles. Por quê? Porque o cachorro faz ele ser responsável por aquilo, então ele se torna responsável. Todas as vezes que sai para passear por ali, ele sai com os animais. Então, é como se fosse, ó, essa é a responsabilidade de você. Desde pequenininho, eles dão o animal ali para eles. E também a ecoterapia, que é para o equilíbrio. Então, no plano espiritual tem isso. Agora, uma coisa interessante que eu vi é o seguinte: quando a pessoa está totalmente recuperada, já, quer dizer, aquela parte motora que ela tinha dificuldade de falar, de todas aquelas coisas, ela está totalmente recuperada, o animal reencarna. Eles mandam o animal para a Terra. Ele, tipo assim, cumpriu a função dele. Então, eles mandam o animal aqui para a Terra. E aí é interessante também que ele tem muita saudade do animal que ele está lá, e de vez em quando ele vem visitar o cachorro aqui no plano espiritual, e aí os encarnados ficam assustados pra caramba, que o cachorro fica balançando rápido, fica latindo, fica brincando, fica tudo sozinho. O pessoal fala, mas que esse cachorro está vendo fantasma, né? Mas na realidade ele está vendo, é um amigo dele. Agora, Cláudio, eu falei tudo isso para dizer que a gente sabe de tudo isso no plano, no livro dos espíritos tem toda essa colocação, que os animais ficam na erraticidade, que André Luiz fala que eles interagem com o ser humano, mas no próprio livro dos espíritos fala que a erraticidade deles é praticamente sem contato com os seres humanos, sem interagir. Parece que tem assim uma dupla informação ali no próprio livro dos espíritos. Você já estudou essa parte de dizer, tem uma questão lá que fala, eles praticamente não interagem, mas em outra parte que você pega do livro dos espíritos, demonstra sim que eles interagem, que eles estão lá, que eles estão numa espécie de erraticidade, que eles estão tudo. A vinda deles é que é bem mais rápida. Por quê? Porque ele não precisa ficar na erraticidade lá fazendo o quê? Né? Eu fico pensando, o que um cachorro vai ficar fazendo na erraticidade um monte de tempo para refletir no que ele fez? Fala, nossa, eu mordi aquela pessoa, eu latia demais, eu não deixava o vizinho dormir. Não, o cachorro não vai ficar, não precisa disso. Então, ele vai voltar muito mais rápido. Agora, que ele interage, interage. Era isso que eu queria falar. Jorge, sua pergunta é interessante exatamente por isso, né? A gente imagina só cães e gatos, mas nós esquecemos toda a fauna que existe de animais. por exemplo, um tamanduá bandeira, como esse que foi atendido no hospital e tantos outros, né, quando desencarna esse tamanduá, vítima de queimadura, primeiro, será que ele vai ser cuidado no além? Será que existe um hospital veterinário, médicos veterinários que cuidam? E será que esses animais voltam rapidamente? É, imaginar o seguinte, né, o cerrado brasileiro está cada vez mais diminuindo devido à agropecuária, alguns locais está desaparecendo. Ficamos sabendo essa semana que o pica-pau, do desenho pica-pau, está em extinção. Então, para onde estão os pica-paus? Então, devem existir outros mundos, outras dimensões, onde os pica-paus, tamanduás, os dinossauros, continuam a viver sem contato com seres humanos, né? Até para o ser humano, em vez de ajudar, prejudicou. Então, que eles vão lá ficar novamente na erraticidade. E os animais que já têm um contato com o ser humano e que já existe uma necessidade, até que há uma coevolução, né? E só existe cão no mundo porque existe o ser humano. Porque o cão, né, tem várias pesquisas, né, algumas contradiz a outra, mas sabe que os cães surgiram dos lobos, né? Lobos domesticados. Ou seja, são animais que necessitam do homem para evoluir, e hoje o homem também precisa do cão para evoluir, né? Veja essa interação que você falou das pessoas com síndrome de Down. Olha a importância do animal para que a pessoa tenha um norte, tenha uma fixação no pensamento de cuidar. Então, acho que a gente pensa que está dúbio, mas acho que não. Acho que deve ter animais que vão para a erraticidade e ficam sozinhos, né, sem contato com os seres humanos, e há outros que sim vão ficar tendo contato, né? Como existe uma gama de animais, isso é possível sim. Tatu canastra. O tatu canastra é o maior tatu que nós temos e é um animal extremamente difícil de achar. A onça pintada é a mesma coisa. Estão aí, mas são difíceis de encontrar. Então, acho que tem os dois momentos, sim, dentro do Livro dos Espíritos. Bacana. Perguntas aí, Carlinho? Tem. Daniel Rosa de Assis pergunta. Doutor Cláudio, segundo Emmanuel, em O Consolador, que a criação bovina ainda é o fator de benefício social, de atividade, o controle da expansão pelo gás metanol na pecuária influi no aquecimento global? Boa pergunta. Em outras palavras, será que o pum e o arroto do boi pode causar um problema na crise mundial? Né? Olha, é interessante essa pergunta, já virou... Camada de ozônio, né? Na camada de ozônio. Na camada de ozônio, isso. Na camada de ozônio, aquecimento global, camada de ozônio. Realmente, os bovinos, né, têm alimentação, e essa alimentação é a formação de gás. E pesquisadores sérios no Brasil, principalmente a Embrapa é uma organização governamental extremamente competente, pesquisadores de alto nível, e lá já está mais que provado que no Brasil o tipo de criação é uma criação extensionista, ou seja, o boi é criado a pasto ou com associação com áreas extensas, porque o Brasil existe uma área muito grande de extensão, diferente de outros países. Então, no Brasil, já foi mais que provado que o que o animal produz é utilizado pelo próprio ambiente, e que isso não prejudica a camada de ozônio. Porém, nós temos que lembrar o seguinte: o agronegócio e a cadeia produtiva da produção de carne, a bovinocultura de corte e a bovinocultura de leite, ainda é muito importante para o país, né? Não podemos ser hipócritas e acabar com a produção de animais, porque hoje nós sabemos que é o agronegócio que mantém esse país, principalmente no interior, aqui na nossa região. O agronegócio é muito forte e é tudo muito coletivo. Se você desestrutura uma coisa, todas as outras caem, né? O preço da gasolina interfere em várias coisas, inclusive... Opa. Na produção animal. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio. E nós temos pesquisadores sérios pesquisando cada vez mais se exatamente os animais vão levar um problema na camada de ozônio. Até o momento, pesquisadores falam assim: não, no Brasil especificamente, esse não é um problema. Mas não é que nós vamos ignorar. Nós vamos continuar pesquisando e vendo quais são as melhores maneiras de equilibrar manejo a pasto, criação bovina e não destruindo a natureza. a camada de ozônio. Nós sabemos que muitos ambientalistas sérios e, mas ao mesmo tempo, radicais, que querem levar isso a um momento grave, tem que acabar com isso, libertação já dos animais. E nós sabemos que a evolução é gradativa, não podemos acabar com isso. Se hoje acabarmos com a produção de leite, de carne, nós podemos ter no Brasil, pasme, uma guerra civil, a ponto de uma guerra, se nós quebrarmos essa cadeia, porque é tudo muito, muito ligado. Então, nós temos que aprofundar e ver que isso é muito sério. E não vai ser um problema de médio, a curto prazo, e sim a longo prazo. Nós vamos ter que esperar décadas para que esse problema de animal... Problema não, que os animais se resolvam e a gente tem alternativas de alimentação animal. Lembrando que o Brasil é o maior produtor de soja no mundo, passou os Estados Unidos e a Argentina, e a nossa produção de soja não é para alimentar seres humanos. A maioria da produção de soja que a gente exporta para a Europa e para a China é para alimentar os animais da Europa e da China, os porcos e os bovinos e os frangos, porque eles não têm espaço para produzir esses alimentos, a soja. Então, a gente está envolvido em várias coisas. Se a gente já é o celeiro de grãos, nós temos que ser agora o celeiro do evangelho. Está aí o encontro mundial para a gente divulgar não só a soja, a carne, mas também o evangelho. Será que esse é o nosso papel também? Exportando carne, exportando soja, e nós vamos exportar agora, aqui, entre aspas, exportar Jesus Cristo para o mundo? Olha o nosso papel importante. Será que não vai ser pelo agronegócio? O resgate do Cristo primitivo, né, do cristianismo primitivo, né? Ou seja, aquele negócio que o Adelino da Silveira comenta no livro dele, né, quando ele fala pro Chico, né, porque que o pessoal vai buscar tanto ele, né, fazer aquelas filas, né, de gente buscando, e ele falou: ah, Chico, eu acho porque o pessoal tem saudade de Jesus, né, eu acho que o mundo tá com saudade de Jesus, né. Carlinhos, olha, a gente se preocupou muito com o pum da vaca, mas tem que pensar com o pum da nossa cabeça ainda, é ainda pior. E tem perguntas, né, Carlinhos? Sim. O Ari Rangel tem uma pergunta para você, o Cláudio. Certa feita, fiz uma cirurgia de hérnia inguinal muito dolorosa. E enquanto eu estava no hospital sentindo muitas dores, minha cachorra, no mesmo instante em casa, urrava igualmente de dor. Como se explica? Interessantíssimo isso, né? Você vê então como os pensamentos entre espécies e entre pessoas é importante. Existe um pesquisador nos Estados Unidos, não sei se é Estados Unidos ou Europa agora, Rupert Sheldrake, que estuda muito isso, que são os campos mórficos, que são as ligações entre humanos e seres, animais e seres humanos. Uma vez teve até uma série da BBC mostrando que o diretor desse programa com o dono a tutora desse animal. De repente, sem nada, o responsável pela gravação falou o seguinte: eu quero voltar para sua casa, nesse exato momento. Ah, então tá, não vamos no seu carro, vamos pegar um táxi. Beleza. Nesse exato momento, na casa dessa senhora, o cão levantou e esperou na porta de casa, né? Sim, de repente, do nada, não foi o tutor, que imaginava que era o som do carro que aproximava o cachorro na porta. Não, foi uma ligação que eles não souberam explicar, que existia entre o animal e a pessoa. Então, e os animais podem captar. Quanto mais próximo nós tivermos com os animais, cães e gatos, eles refletem. Então, isso é possível. E interessante, quando eu era ainda aluno de medicina veterinária e fiz estágio em São Paulo numa clínica, era muito interessante. A tutora vinha, trazia a cadela com problema de ovário, né, ovário policístico. A dona, a tutora, também tinha ovário policístico. Uma vez a gente atendeu um jabuti com gota, né, aquele acúmulo de ácido úrico no dedo, né, a gente, olha, o seu animal tem gota, né? Ela falou assim: nossa, eu também tenho gota. Então, olha só, até entre na doença, os animais, eles captam. Mas por que que não acontece muito entre nós? Né? Por que que o médico não pega a dor do paciente? É porque o nosso controle mental é melhor do que dos animais. Mas os animais ainda são muito susceptíveis aos pensamentos nossos. Por isso que pode sentir dor, sim. Tá? Então, agora precisamos ter uma ciência que prove isso. Mas isso é possível, sim, com certeza. A Deli tem uma pergunta também. Dr. Cláudio, há animais mais indicados para serem companheiros de idosos? Podemos transmitir Covid para cães e gatos? Essa é uma pesquisa que está sendo realizada para ver que se os cães podem ter o vírus, ter a doença e transmitir. Já tem alguns casos no mundo em que cães se contaminaram com o Covid, com esse vírus, e ficaram doentes. Porém, ainda falta pesquisas para provar se ele torna-se um hospedeiro desse vírus e transmitir novamente para o ser humano. Então, ou seja, é uma doença do homem para o ser, para o animal e do animal de novo para o ser humano. Né, sendo então uma zoonose. Lembrar que o coronavírus é muito comum na medicina veterinária, existe coronavírus em cães, gatos, bovinos e equinos. Só que esses vírus não causam uma doença tão grave, normalmente são doenças digestivas, causando diarreia. Esse vírus, ele é um vírus da natureza que veio dos animais e que a gente até então está se provando que ele foi modificado em laboratório, e então se tornou-se potencialmente patogênico, ou seja, ele tornou-se letal em seres humanos. O coronavírus é um vírus muito antigo, existe no mundo, mas esse especificamente, ele foi, já sendo provado, já foi modificado em laboratórios em Wuhan, e tornando-se potencialmente patológico, né? Isso tem um livro do Dr. Inácio, vem falar muito isso, falou muito antes do que tem se falado agora, que realmente ele foi modificado. Então, sim, a gente já ficou sabendo ano passado que tigres também, no zoológico de Nova York, do Bronx, contaminou-se com o Covid, ficaram doentes, porque o tratador desses tigres teve Covid e passou. Qual que é a nossa preocupação? É que o vírus, o Covid, entrando no cão, pode ter uma nova mutação, transformando altamente patogênico nos cães, nos gatos, matando também cães e gatos, ou vindo novamente para o ser humano muito pior ainda. Então, nós temos que ficar alerta, né? E esperando e aguardando o Covid 20, 21, 22, 23, 24 e 25 daqui para frente, tá, gente? Então, não se preocupe que a gente vai tomar muita vacina no futuro. Então, Cláudio, vamos lá. De novo, para bater na mesma tecla que eu bato, parece que toda semana aqui, não tem jeito de eu escapar disso, né? Então, o centro espírita que está fechado esperando o Covid acabar, não vai voltar mais nunca, né? Porque nunca, não vai acabar. Né? Não vai acabar isso, né? Concordo. Uhum. Centro espírita que está fechado é um absurdo, porque é um ponto de luz, é um pronto-socorro e está fechado. Então, entrega a chave para quem já está vacinado. E se está com medo, fique em casa, mas deixa as pessoas trabalharem. Centro espírita fechado até hoje ou é trevas ou não quer trabalhar. Não tem explicação mais, Jorge, você está certo, e concordamos aqui, há casas espíritas em Uberaba fechadas, tanto que está vindo gente na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, porque as casas que eles iam estão fechadas. Que absurdo é esse? Ou toma vacina, né? E vai ser cada vez mais, nós vamos tomar mais vacinas. Né? Então, aí já... Ou acostumou a não trabalhar, exata, né? Ou acostumou a situação, então a gente... né? Ah, está muito cômodo e não vou voltar a trabalhar, né? Tem vacina para isso? Então, o limite da preguiça, o limite da preguiça, né, e da prevenção aqui tá, é uma linha tênue, né? Tem que existir uma vacina, existe, viu, Rodrigo, uma vacina para preguiça, chama-se dor, tá? Dor tira qualquer um da preguiça, infelizmente. Deixa doer para você ver se não volta na casa espírita. Deixa vir o obsessor, tá faltando, será que o obsessor também tá doente? Estamos precisando de obsessor aí para pessoal, os espíritas trabalhar, não é possível. Vai ter que pedir para os obsessores trabalhar de novo? Não, eles estão de quarentena. O obsessor está de quarentena. Ah, não pode ser. Estamos precisando de obsessor de novo, ué. Né, obsessão. Estamos precisando de obsessão clássica, né? Do obsessor clássico que vai lá te atrapalhar para ver se as casas espíritas trabalham de novo, ué. Não é possível. Você comentou, tamo junto, Jorge. Você comentou tamo que junto o... aí, Jorge. Uhum. Você comentou que o Sérgio Santos e a Marlene, né? Eles estão no trabalho das pomadas, né? Lá em Santos. Então já o trabalho da pomada já voltou a ser presencial também e acontecer, né? Porque eu senti que faltou também pomadas também, produção de pomadas, né? Faltou no ano passado, né? Que bom, uma boa notícia. Mas... a Gisele e o Rivail de Itaberá também estão lá hoje fazendo pomada, ontem legal. E hoje. Mas, o Cláudio, a Irvênia Prada, ela fala muito na mediunidade dos animais. E daí, o que você pode dizer da mediunidade dos animais? Também tem lembranças da professora Irvênia. Ela foi a precursora de todo mundo a pensar na alma dos animais. E a mediunidade, ela também tem um livro bom dela, A Questão Espiritual dos Animais, segunda edição, porque para quem quiser, até eu esqueci de trazer, estava na estante para mostrar para vocês. Existe sim mediunidade, e Ernesto Bozano, no final do século XIX, já estudou a mediunidade dos animais. Os animais, sim, tem mediunidade. Não é, lógico, uma mediunidade semelhante à nossa. Nós temos que respeitar o princípio espiritual, mas com certeza, como o Jorge disse, enxerga espíritos, ou seja, tem clara evidência, pode perceber a presença de espíritos, bons ou ruins, nós sabemos disso, né? Os animais podem se aproximar ou se afastar dos espíritos, dependendo da condição espiritual. O que está faltando nós aprofundarmos, e com certeza vai ser o nosso papel auxiliar na mediunidade desses animais, de alguma maneira. Olha só, já tem cães treinados para diagnosticar COVID em seres humanos. Tem como a gente treinar animais para isso. Então, no futuro, nós vamos poder usar a mediunidade dos animais para nos alertar de obsessão nossa. Olha que interessante. Podemos usar a mediunidade dos animais para nos ajudar a detectar, né, se alguma coisa está ruim de nós. Sem o filtro do médium que tem segundas intenções, que a gente que sabe que o médium humano tem vários defeitos, a má vaidade, uma questão aí pessoal, não vamos entrar em detalhes, nós sabemos que existe e muito grave na nossa doutrina, de médiums vaidosos, de médiums com problemas muito sérios, que está desvirtuando a nossa mediunidade, e pode ser que nós vamos ter que apelar para a mediunidade dos animais. Vocês imaginaram isso no futuro, que nós vamos ter que capacitar animais médiums para nos ajudar nas casas espíritas? Já se pensaram que interessante? Olha, vamos lá, e o médium não veio trabalhar. Qual deles? Ah, é o cão está doente. Ah, o médium não veio trabalhar. Ah, não, porque está no hospital veterinário. Olha, e por que não? Olha que interessante. Tem uma boa notícia aqui, tá? Falando do Sérgio Santos, ele mandou uma mensagem agora. Ludmila, que está aí ouvindo em Jacareí, né? Tá mandando mensagem aqui também. O Sérgio Santos confirmou que vai estar presencial aqui pro evento. Então ele vai vir aqui no estúdio, né? E o Cláudio também vai ser o médio de transporte, né? Ele tá lá, ele disse que tá lá na Fazenda Pomada vovô Pedro, lá em Guarujá, né? Mas semana que vem tá confirmado, sim. Ele vai chegar aí na sexta-feira e no sábado. E aí a gente combina aqui o programa também. Eu achei que vai vir alguém que vai vir, né? O Vanir, Cássia também. O Vanir, Cássia aí pode vir aí fazer um dueto aí, quem sabe, né? E combina aí com vocês, tá bom? O Cláudio, nós temos uma amiga que está passando por sérios problemas de interferência espiritual, em que o gato dela já morreu, as plantas da casa dela já morreram por falta de trabalho espiritual. Nós já cansamos de avisar disso, e aí as pessoas ficam perguntando por que as plantas morrem, por que os animais morrem dentro de uma casa por influência espiritual. É falta de trabalho, nossa, né, Cláudio? Carlinhos, que pergunta maravilhosa, nota 10, Carlinhos, pergunta ótima. É aquela velha história: o gato puxa energia negativa. O gato puxa. Aqui na nossa região, a turma rouba jabuti ou pede jabutis, as tartarugas, para colocar debaixo da cama para puxar a asma e a bronquite da criança. Tem o dó do jabuti que fica embaixo da cama das crianças. Que agonia isso. Até hoje existe, não sei se aí em São José dos Campos, na Bahia, aí o Jorge me ajuda, guardar jabuti debaixo da cama, que puxa, isso é que me dá agonia. Puxa a asma da criança. Falei, procura um médico, pelo amor de Deus. Fizeram isso comigo, Cláudio. Fizeram isso comigo. Ficou aqui uma semana preso com jabuti. Não, o Cláudio não está preocupado com você. Agora, na Bahia não tem nada disso, não. Isso é coisa mais para cá, para o estado de Minas e para São Paulo, esse negócio. Lá o jabuti é normal, a gente deixa o bichinho solto lá o tempo todo. Outra coisa, porque na Bahia, se você tiver que puxar alguma coisa, você vai lá no candomblé, no terreiro de Umbanda, eles puxam tudo que tem que puxar. Né? Não tem esse negócio de animais, não, né? Não, mas o pessoal usa muito a palavra jabuti trepando em árvore. É quando os políticos embutem em alguns projetos alguma coisa meia capciosa, ele coloca, embute isso daí num projeto. Então o pessoal fala que está colocando jabuti para subir o árvore. Sorteio. Esse é muito usado esse termo, né? Mas respondendo, Carlinhos, a sua pergunta, por que a arruda morre? Por que o gato preto morre ou os animais estão morrendo? É o que nós falamos desde das formigas subversivas. Pensamento. O pensamento local é tão nocivo que está afetando os animais. Então, o pensamento não é que está puxando energia. Quem tiver na casa, criança, cachorro, periquito, papagaio, é que os animais e as aves principalmente são muito, muito sensíveis à captação de pensamento. Se essa senhora tivesse coelhos, os coelhos também morreriam. Coelho é um animal muito sensível. Até na homeopatia, quando a gente trabalha, nós temos que tomar cuidado com a homeopatia nos animais, porque os animais são extremamente sensíveis, porque não tem o filtro da consciência. Então, os animais recebem como se fossem dardos negativos que podem levar a óbito, sim. Então nós recomendamos, olha aí, Jorge, uma casa espírita para essa senhora tratar, né? E se não puder a casa espírita ir, então que a casa espírita vá até a casa dessa senhora, levando paz e o evangelho, que também é o nosso papel. Se a pessoa não pode ir à casa espírita, que nós, voluntariamente, possamos, em um pequeno grupo de pessoas, fazer o evangelho no lar, levar o paz, a água magnetizada e o veterinário para cuidar dos bichos. Aqui em Jacareí tem uma casa em Jacareí, né? A Oficina da Espiritualidade de Jesus faz o trabalho com os animais quinzenalmente. Eu acho que na pandemia também deu uma parada. Não sei se tem alguém nos ouvindo lá ou nos vendo lá do pessoal de Jacareí, se já voltou esse trabalho com os animais, que era muito interessante também. E uma coisa bonita de se ver é que os animais chegam lá animal de tudo quanto é jeito e um não fica atacando o outro, nem fica bagunçando, nem fica fazendo nada. Parece uma coisa divina até do comportamento dos animais. Outra coisa também que você falou no começo sobre tratar os animais nessa pandemia. Na casa da Marcela, a gente distribui cestas básicas todo mês e desde que começou a pandemia, a espiritualidade recomendou que se colocasse na cesta básica também produtos para os animais. Então, a gente procura saber se a família tem gato, se tem cachorro, o que ela tem, e aí a gente, se for dois ou três, vai de acordo com a quantidade de animais que ela tem, e a gente coloca lá ração também naquela cesta básica para os animais também, né? Mas, o Cláudio, esse centro espírita que cuida de animais, as casas espíritas que também estão preocupadas com os animais, as pessoas espíritas que estão preocupadas com animais, muitos combatem, muitos espíritas acham que isso daí é bobagem, que primeiro nós temos que cuidar dos homens para depois cuidar dos animais. O que que você acha disso? É exatamente o que o Jorge falou. O Jorge deu um exemplo de medicina veterinária do coletivo. Ele se importa tanto com as pessoas quanto com os animais. Isso é importantíssimo. As pessoas que não têm ainda esse pensamento, ah, né, tem tanta criança passando fome, eu tenho que cuidar dos adultos? Ah, então, então nós temos que cuidar dos índios e esquecer os bichos de pé, que tá afetando os índios? Lógico que tem a ver. Eu acho que nós temos que estudar. E ter, a casa espírita tem que ser independente. Aquela que quer trabalhar com crianças e adultos, parabéns, é ótimo o trabalho. E a casa espírita que quer trabalhar com os animais, deixa ela trabalhar. As casas espíritas são libertas, têm autonomia de trabalhar, não tem a imposição de nenhuma federação. Ó, você está proibido de trabalhar com animais. Que isso? Isso não existe. Se dentro dos livros de Allan Kardec, fala dos animais, né, o livro Espíritos, livros de Chico Xavier, Chico Xavier tinha inúmeros animais, por que que a casa espírita não pode trabalhar agora? Num futuro nós vamos perceber que vai ter casas espíritas que vai ter o departamento dos animais, que vai ter que cuidar. A família é uma família multiespécie. Se é uma família multiespécie, não adianta a pessoa tá bem e se o animal tá ruim, a pessoa se preocupa e isso afeta a pessoa também, né? Então tem que cuidar, não adianta dar comida para a pessoa e esquecer do cão. Então isso é uma forma de trabalhar coletivamente. Então, nas cestas básicas, no futuro vai ter que ter ração de cão, ração de gato, né, para tratar desses animais. E lembrar que ainda a periferia, as pessoas que moram, estão em extrema pobreza, eles utilizam pequenas criações como galinhas e porcos para sua subsistência. Olha o preço da carne hoje, bovina. Então, as pessoas criam galinhas, criam frangos em casa para se manter. E hoje sabemos que o preço do milho, quem acompanha, está caro, está muito caro o preço do milho, né? Então veja, olha como tudo isso está relacionado. Pensar só nos seres humanos hoje, olha, é difícil, nós temos que repensar e hoje o programa é para isso. Vamos também pensar na coletividade e não aqui puxando o lado para os animais também, para o meio ambiente, para as árvores, para as plantas e onde que a casa espírita tem o papel e nós como espíritos e espiritualistas, temos que trabalhar isso também dentro das casas espíritas. O Nil, nosso grande amigo Nil, né, ele entrou aqui e falou: Jorge, amigos do Vivência, o Messi está aqui ao meu lado ouvindo esse papo que está fluindo alegremente com o Cláudio. Bom domingo a todos. O Messi é um cachorro, né? É um amigo, é o nosso amigo lá. O Messi, nunca vi um cachorro tão grudado na gente igual o Messi. Qualquer um que chegar lá, ele já vem para perto, ele já quer abraçar a gente, ele já quer ficar. É um vira-lata, né? Que apareceu na rua e o Nil botou ele para dentro de casa e é um dos cachorros mais carinhosos que eu já vi na minha vida, assim, de gostar de gente, né? Ele gosta de gente mesmo, é que ele tá ali o tempo todo. Ele tem o Raí também, que é mais bravo lá, né? O Raí, mas é meu amigo também, eu sou amigo dos dois, tanto do bravo quanto do mais manso, né? E os dois têm que ficar separados, que um não se dá com o outro, não. Eu acho que a única pessoa que o Messi não se dá é com o Raí, com outro cachorro. O resto ele se dá com todo mundo e quer ir para junto de todo mundo. Agora com o Raí ele não tem papo, não. Não gosta de muita conversa com o Raí, não. Mas os dois, um abraço aí para os dois, viu, Nil? Fala que eu estou mandando um abraço nos dois, que faz tempo que eu não vejo. Estou até com medo do Raí, que é meio bravo. No dia que eu aparecer na casa do Nil, o Raí queria me morder. Porque eu falei: esse cara sumiu daqui, está voltando agora depois de tanto tempo. Mas é interessante essa colocação, Cláudio, de a gente se preocupar, sim, com os animais também, né? Também. E aí eu lembrei agora também da dona Licinha. Eu tenho um livro que tem o título Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias, que é um livro biográfico que conta a vida da dona Licinha, dona Doralice de Carvalho, que é fundadora da Casa de Oração Amor e Luz aqui em São José dos Campos. E ela era a médium principal aqui que recebia o pai Joaquim, que hoje passa muitas mensagens através de nós também. E a dona Licinha, ela não discriminava. Por exemplo, a criança está doente, pode trazer aqui que a gente vai dar um passe. Ah, ou na casa dela ou no centro espírita, onde ela tivesse. Ah, é o cachorro que está? Pode trazer aqui que a gente vai dar um passe. E eu testemunhei várias vezes a pessoa chegar com o animal lá, não era a dona Licinha que dava o passe, ela incorporava o pai Joaquim que cuidava do animal. Então, são exemplos que a gente vê aí na vida que deixa a gente falar: poxa vida, quem nós somos? Porque você pega pessoas que são ícones, pessoas que são assim... tem uma influência dentro do nosso meio incrível, como a dona Licinha tinha aqui em São José dos Campos. E ela tinha toda a humildade para um animal que chegasse lá, o mentor dela que incorporava para cuidar do animal, para dar o passe no animal. E se chegasse uma criança, da mesma maneira. Se chegasse um adulto, da mesma maneira ele tratava. Então, é interessante as suas colocações. Quando a gente fala, tem espaço para tudo. E quanto mais nós estamos nos aproximando mais dos animais, quer dizer, nós estamos ficando mais, os animais continuam sendo quem eles sempre foram. Agora, nós é que estamos dando uma melhoradinha aí nesse sentido de prestar mais atenção nisso. Perfeita colocação, Jorge. Você falou, a última frase sua foi perfeita. Cão continua sendo cão, gato continua sendo gato e gente continua muito gente. Só que a gente está mudando a forma de ver os animais. E é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos num momento que cada vez mais a gente vê a importância deles na sociedade, nas famílias e nas famílias carentes. Quer dizer que a pessoa carente não pode ter um cão ou gato e precisando da nossa ajuda? Então é o nosso papel também. Então você falou, cão continua sendo cão. Que muitos pensam que quando o cão desencarna, vai virar gente. Não é assim. Vai passar por uma transição evolutiva até chegar no ser humano. E como você falou, pode ser que o Raí é ciumento, vai ser o quê? Uma pessoa ciumenta. Enquanto o Messi vai ser uma super pessoa, caridosa, amigo de todo mundo, né? Então, olha só, os animais, como disse Chico Xavier, já levam a sua personalidade, o seu ego, desde o tempo dos animais, com certeza. Né? Então, que bom. Legal, que né? Tem espaço para a gente trabalhar, e esse país permite isso, bom. Essa democracia que permite, você pode fazer o que você quiser, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos e temos também o direito e o dever de cumprir leis, etc. Legal, muito legal, Cláudio. Você tem a evolução, né? O perispírito também tem cérebro, né? Né? Então tem a evolução também do lado de lá, o animal ele tem o arquicórtex para criar o neocórtex, você vai poder, que é a área do cérebro onde processa o raciocínio, né? Os pensamentos, a decisão, né? E tudo isso é uma evolução que o perispírito dele tem que passar também, né? E apesar de ele não ter esse pensamento contínuo como nós temos, né? Ele já tem um pensamento, né? Não igual o nosso, né? Que já é algo acima do instinto, né? Acho que Chico mesmo fala sobre isso. A gente precisa ir pro momento de Gavali, mas antes, vamos comentar então sobre o encontro, tá? Eu vou colocar aqui, Jorge, eu vou soltar aqui a promoção, né, da divulgação do evento, e aí eu vou comentando em cima para poder o pessoal que está na rádio, que não está vendo, né, não escutar só a música sem fala, né? Então eu vou colocar um pouco mais baixo, tá? E aí eu vou comentando aqui para vocês, divulgando, para vocês participarem aí do primeiro encontro, né, mundial. Então vai acontecer aqui, né, o Encontro Mundial dos Amigos de Chico, dia 3 a 10 de outubro, começando hoje até o próximo domingo. Abertura aí com o Coral Vida e Luz e o John Harley participando. Tradução simultânea para inglês. Então domingo hoje, às 3 horas da tarde, com o John Harley de Pedro Leopoldo. Às 4 horas da tarde, com o Rui Marta de Portugal. A segunda-feira vem com a Vanessa Celani dos Estados Unidos, às 6h30. Na terça, a Rosário de Portugal. A quarta-feira a gente terá o Geraldinho Lemos, lá de Brumadinho. Na quinta, o Fernando Peron, de São Paulo. Na sexta-feira, a Sônia Barsanti, de Uberaba. No sábado, às 2 horas da tarde, Noêmia de Portugal. Sábado também, nosso irmão Sérgio Santos Marlene, que estará aqui conosco no estúdio. E domingo, encerrando o evento, nosso irmão Carlos Barcelli, de Uberaba. participando. Será uma transmissão mundial, então a gente tem aí participações de várias rádios. Então venha participar, entre aí amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org para participar do primeiro encontro mundial e o 14º encontro nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, né? Então a gente já tem aí confirmados 28 canais que vão transmitir, né? Além aqui do Vivência Espírita, a gente tem confirmados para fazer essa transmissão. Eu mandei aqui para o Jorge só para comentar, né? Então a gente teve aqui, confirmado para fazer essa transmissão. São 28 canais, tá? Sendo 11 desses 28, 11 internacionais, tá? Então a gente tem aqui o Kardec Rádio dos Estados Unidos, Espiritismas da Lituânia, British Union of Spiritist Society do Reino Unido, Societa Espírita Romana da Romênia, Irish Spirit Federation da Irlanda, Society Spirit Connection de Houston, Estados Unidos, Recanto Espírita do Reino Unido, a Rádio Vivência Espírita, a gente tem aqui Rádio Sementes de Campo Grande, a NEC da Suíça, transmitindo em português, TV Espírita Nosso Lar de Conquista, Vitória da Conquista, Bahia, Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Recanto da Prece, Campo Grande, Cantinho do Chico, na Alemanha, Colônia, Alemanha, Centro Espírita Porto da Paz, Porto Seguro, Bahia, Instituto Social Amor e Caridade, Itaberá, Recanto da Prece, Chico Xavier, de Porto, Portugal, Projeto Saber e Mudar, São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Dourados, Coromandel Espírita, de Coromandel, Minas Gerais, Sintonia Maior, Play, Ituiutaba, Minas Gerais. Ituiutaba é Minas Gerais ou São Paulo? Minas Gerais. É Minas Gerais, tá certo. Programa Espiritismo e Vida, Pindamonhangaba. Caridade o Caminho, Campo Grande. Rádio Espírita do Paraná. Grupo Espírita Miramês de Frankfurt, Alemanha. Não é Frankfurt, é outro nome aqui na Alemanha. Canal Sintonia Maior Play, tá, eu já tinha comentado. TV IDEAC Curitiba. E falta um que eu não falei, que é a TV Saber Espiritismo lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, também vai transmitir ao vivo. Então a gente agradece, né, o apoio de todas essas 28 rádios, né? Tem mais, são 41 canais que estão apoiando na divulgação, espalhado pelo mundo, mas essas 28 já confirmaram que vão transmitir ao vivo em tempo real. Graças aí ao apoio que o Maurício Tomé, nosso amigo, deu aqui no estúdio por estar apoiando a gente com a internet aqui, subiu, ele tem uma representação da Vivo, subiu a internet aqui para 600 mega fibra ótica, que vai ser possível a gente conseguir transmitir para todos esses canais, né, Jorge? Com certeza. Nosso agradecimento ao Maurício Tomé, que é da, como é que é o nome mesmo do negócio dele, que eu esqueço, é o Mastermind. Ah, tá. Em inglês é Mastermind, agora em português é Mastermind. Né? Não está tendo tradutores aí? Eu estou traduzindo do inglês para o português, né? E é engraçado que a gente estava discutindo com eles. Ah, falando nisso, a gente quer agradecer aqui também os intérpretes, tá? Aproveitando já de antemão, já que esse é um programa pré-entrada, eu quero agradecer aqui a gente tem quem são os intérpretes voluntários, tá? Então, e nem todos são espíritas, né? Por isso que a gente fala que o Chico Xavier, ele vai além do espiritismo, né? Ele tem um alcance além do espiritismo, ou seja, pessoas que nem são espíritas gostam do Chico e estão fazendo isso por pro bono, né, que ele chama, né, que é sem custo. Então quero agradecer aí o Bruno Soares, que é o intérprete, a Clarissa, a Denise, o Felipe, a Kátia, a Lilian, a Sônia, né, e o Renato Giraldi, que tem uma escola de intérpretes, que é Franca Língua, que chama, que está apoiando, que divulgou para a gente, para esses intérpretes, para poder apoiar o evento, e eles vão traduzir em tempo real para o inglês, né, simultâneo, para que possa chegar a Jesus, que a gente possa divulgar o evangelho nas obras de Chico Xavier para mais países, né? É interessante o seguinte, né? Que os nossos internautas aqui, os nossos vivenciantes, são super ligados, muito mais ligados do que nós, né? Porque nós falamos aqui da ajuda do Maurício Tomé, e ficamos enrolando, falando. Eu falei que ela é do Mastermind, e você falou que é do Mastermind, mas o nome da empresa mesmo nós esquecemos de falar. Aí o Marcos Sugai entrou aqui e falou: é a MRT Telecom. Exatamente. Que é MRT Maurício Roberto Tomé Telecom. É o nome da empresa. Exatamente, que é representante da Vivo aqui, né? Uhum. E é engraçado porque a gente, não vou falar do nome das operadoras, mas a gente vê muita sem-vergonhice nesse tipo de serviço, tá? Não sem-vergonhice, não, né? Ou falta de ética e moral nesse tipo de serviço em todas as cidades. E a gente ter um cara como o Maurício, que é uma pessoa, um espírita praticante, que faz reforma íntima, sempre está aí trabalhando e pela caridade, né? Antes ele tinha a Foot Company, que sempre apoiou o programa aqui, separava sempre calçados, levava para Uberaba, levava lá para as obras do Hospital Fogo Selvagem. E a gente tem uma pessoa dessa à frente de um tipo de serviço que é difícil, né? E a gente vê uma empresa, então, como a MRT Telecom, prestando um serviço aí com idoneidade. E nesse período de crise, de pandemia, ele está admitindo muitas pessoas, e tem muita gente trabalhando com ele, né? E antes da pandemia ele começou com 10 pessoas, né? Com 10 pessoas e agora está com mais de 100 pessoas aí, 80, 100 tá com pessoas. Mais de 150, né? 100 pessoas, graças à demanda que surgiu aí. Claro, infelizmente a pandemia, né? Mas para ele ajudou e o objetivo é devolver para a sociedade. E ele tem apoiado isso aqui e isso está fazendo um diferencial que propiciou a gente conseguir fazer esse evento mundial. Se não fosse isso, talvez a gente não conseguiria, porque o evento anterior, que também foi online, a gente teve limitação de quantidade de canais porque não tinha condição de enviar o sinal para todo mundo, né? Vamos para o nosso momento de Gavalho agora, Rodrigo? Vamos. Qual que é o momento de Gavalho que a gente vai fazer? Hoje vai ser Deus na Natureza. Legal. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Deus na Natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de belezas sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde. O andar desengonçado de um joão de barro, logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil, com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede, deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia, refletida num lago, parecendo um grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário, pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos, como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo acrobacias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião, que não teme a velhice por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha. A araucária secular com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coaxar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso extraído do teclado por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos das ruas e praças. O dia, que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo-nos que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso. E que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo como filhos do Criador, que somos todos nós. Oferece ao homem, incontestavelmente, inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra. Esse é o momento, Gigavale. Cláudio, o que você poderia falar dessa linda mensagem? Nós vamos lembrar do livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e André Luiz. No capítulo 42, quando André Luiz visita a natureza com Aniceto, e eles vão fazer um evangelho na natureza. E então Aniceto fala o seguinte para o grupo de pessoas, e André Luiz anotou para nós conhecermos. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Este milênio é um milênio que nós vamos voltar à natureza, à revivescência do Evangelho, estar com Deus e ver que não estamos sozinhos como seres humanos, estamos ligados coletivamente, seres humanos, animais e o ambiente, a natureza. E que a gente possa, nessa semana esplêndida, que convidamos a todos ao Encontro Mundial dos Amigos do Cristo e de Chico Xavier, que possamos novamente unir este planeta para o bem maior, que é o Evangelho do Mestre Jesus, e com certeza ele expande para a natureza, que é de todo e de Deus. Vamos encerrar, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós vamos continuar um pouquinho aqui. Cláudio, a Valéria lá do Rio de Janeiro já está fazendo a seguinte colocação aqui. Que a gente estava falando de evolução dos animais, né? Qualquer uma hora eles vão chegar onde é que eles têm que chegar, que é no reino hominal, é claro. A Valéria está falando, fala para o Cláudio que os gatos da Chiquinha e os cachorros da Yolanda já estão prontos para trabalharem. Porque a Yolanda bota tudo quanto é cachorro e gato para fazer evangelho, né? E cada um fica quietinho. Vamos começar o evangelho. Cada um se coloca no seu lugar e vai escutar ela fazer o evangelho. Porque como a Yolanda mora sozinha, ela e os animais, só tem os animais mesmo para escutar ela dentro de casa, né? Para ouvir ela dentro de casa. Então, já sabe a hora certa. Vamos começar o evangelho? Vamos. Cada um fica paradinho, escutando o evangelho e pronto. Então, esses aí já estão prontos para trabalhar. Daqui a pouco aqueles animais delas estão dando passe na gente por aí, não é não? Mas lembrar, histórias como essa, tá nesse livro aqui, ó. Chico Xavier, Amigo dos Animais, que nós recomendamos, que conta a história exatamente de uma cadela que ia no Centro Luiz Gonzaga, Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, o cachorro todo dia que tinha reunião ia para casa espírita rezar junto. Né? E ela só esse cão que levou a sua tutora para casa espírita. Então veja que realmente daqui a pouco, Jorge, os animais vão estar dando passe nos seres humanos. Viu? E vai ser um passe bom. Né? Um passe. E acho que a evolução é essa. Os animais que estão ouvindo o evangelho vai ser os futuros homens e mulheres que vão levar a árvore do evangelho para frente. Então, que várias pessoas convidem os seus animais de casa a escutar o evangelho. Aqui em casa a mesma coisa. Chega os gatos, chega o cachorro junto, senta e fica quietinho. Né? Com certeza eles sabem que é um momento importante. Né? Uhum. Então, que opa, tá dando uma sumidinha. Tá muto aí. Você tá mutado aí? Não. Não. Não, é que deu uma sumidinha no som, na última palavra que você falou, Cláudio. Falei alguma coisa só pra gente ver se tá normal. Oi. Voltamos? Tudo bem. Tá. Cláudio, você estava falando assim nessa percepção dos animais. Eu sou testemunha, né? De um caso assim, na cidade aqui de Paraisópolis, também, que é Minas Gerais, mas é aqui sul de Minas, pertinho da gente. E a família da minha esposa, da Dora, tem muita gente que morava lá, e ela sempre repete essa história: que tinha um cachorro lá que ia em todos os velórios. Então, abriu a porta do velório. Se não tivesse ninguém sendo velado, ele não ia. Agora, colocou alguém para ser velado, ele ia lá e ficava lá acompanhando o velório. E como naquela época quase tudo saía com o caixão na mão, né? Levando na mão para o cemitério, ele acompanhava até acabar o sepultamento. Depois que acabava o sepultamento, ele ia embora para a casa dele. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente não entende por que esse cachorro fazia isso, mas deve ter algum motivo, deve ter algum tipo de sensibilidade. Daqui a pouco tinha outro enterro, olha quem aparecia lá, o mesmo cachorro, né? E vai. Por que cachorro entrar em velório, entrar em igreja, entrar em centro espírita? É normal, não tem problema nenhum. Eles entram, eles veem a porta aberta, eles podem entrar. Mas nesse caso, se ele entrasse só no velório e fosse embora, não. Ele entrava no velório e acompanhava lá o enterro, até a pessoa ser sepultada. Depois é que ele saía e ia embora, né? Interessante. Por isso que é importante. Uhum. Exatamente, né? Veja, o grau de evolução desse animal, né? Desse cão que acompanhava. Então, ou seja, ele era muito mais sensível e via a tristeza das pessoas e conseguia, né? O papel dele era esse, né? De ajudar as pessoas, né? Vai ser um ótimo humano, esperamos, né? Cláudio, o Aécio César também fez mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. O que dizer dos animais voltados para o mal, comandados por espíritos das trevas? Nos livros do Dr. Inácio ele fala sobre isso, né? Existe sim um caso de uma sucuri que foi exatamente criada para se alimentar de uma criança. Isso acontece. Os animais também, isso pode. Ótimo, eu tinha lembrado e esqueci, você lembrou, Jorge. Sim, porque se nós podemos utilizar os animais para o bem, infelizmente nós temos pessoas que conseguem, pelo pensamento, treinamento, treinar os animais para fazer o mal também. Com certeza, isso existe. E pode acontecer você atrair, por exemplo, animais peçonhentos para uma casa, para uma fazenda, e picar as pessoas. Isso acontece. E no livro aqui de Chico Xavier, conta um caso de um fazendeiro procurou Chico porque começou a aparecer muita cascavéis na casa da pessoa, na fazenda. E o Chico falou o seguinte: olha, coloca montinhos de nitrato de prata na fazenda. Isso pode ajudar a afastar as cobras. Caso não consiga, procure um benzedor de cobras. Porque e se o benzedor cobrar, pague o benzedor, porque vai ser importante para afastar as cobras. Olha só o que o Chico disse, está anotado nesse livro aqui, ó. o benzedor de cobras. Então, realmente, há pessoas que vão levar, e animais peçonhentos, tá? E ali pode picar uma pessoa, pode picar um animal. E olha, acontece muitos acidentes ainda de animais peçonhentos em pessoas, viu? É bom lembrar a todos, muito cuidado. Aqui em Uberaba tem muito acidente de cobras, cascavéis e jararacas sérios que levam até a óbito. E também cães que são atacados por cobras da fazenda. Então, isso pode acontecer, Jorge? Vamos lembrar desse vírus, né? Esse vírus, será que não foi exatamente manipulado por mentes, infelizmente, ligado às trevas e que levaram? Quando a gente cria, por exemplo, uma guerra biológica, dizem que a Terceira Guerra Mundial vai ser a guerra biológica. Será que nós estamos vivendo uma guerra biológica? Vamos pensar nisso, né? Que é uma guerra com animais, infelizmente. Cláudio, lembrei agora também do livro Libertação, né? Exatamente quando eles comparecem aqui na Terra para ajudar uma pessoa, André Luiz, né, e Gúbio, vem para ajudar a pessoa e eles conseguem ajudar para ela não morrer, né? E o sacerdote lá, o Gregório, que é inimigo, né, que queria matar a pessoa, quando eles estão prontos para voltar para o nosso lar, ele comparece com a turba de espíritos trevosos e muitos animais monstruosos ali para poder atacar. Então você vê que eles manipulam os animais também. Como nós falamos no nosso lar, por exemplo, dos cães e dos muares que ajudam e das ibis viajores, né, que a Narcisa fala para André Luiz, olha, os cães vão até o umbral junto com as caravanas porque eles dão segurança, porque no umbral não só tem gente sofrendo, não. No umbral está cheio de animal para atacar. Então quem defende, quem dá segurança é os animais. Então a gente vê a importância que os animais têm no plano espiritual, tanto quanto aqui. Quer dizer, a utilidade deles no plano espiritual é tanto quanto é útil aqui para nós, para dar essa segurança. E ele fala, e os muares, eles carregam cargas pesadas e eles esquentam os caravaneiros. Olha só, eles têm que dormir no relento lá. E quem que está ali próximo para esquentar eles? Os próprios animais. E as ibis viajores é para se alimentar de miasmas que estão prejudicando, né? Então você vê a utilidade dos animais como é importante, mas do mesmo jeito que tem lá no umbral, o André Luiz se deparou com muitos monstros. Quem eram esses monstros? Eram animais, entendeu? Que estavam lá, que assustavam. Então a gente vê que tem o lado bom e tem o lado mau, como existe aqui. A pessoa treina animal aí para atacar os outros, para fazer mal para os outros, um monte de coisa assim, né? Meu sonho quando desencarnar é se voluntariar como um samaritano, igualzinho no livro Nosso Lar, mas aí eu vou chamar toda a cachorrada que eu conheço, pitbull, pastor alemão, mas eu vou com uma matilha de cães no umbral. O meu sonho é ir no umbral com um monte de cachorro para trabalhar lá e ajudar, porque é muito legal. E Jorge, olha, nossa, dá 10 horas de vídeo aqui para falar dos ibis viajores e dos muares e desses cães, que deve ser muito legal. E eu vou passar depois o contato para vocês do comandante Passos, que foi o primeiro bombeiro, um dos primeiros bombeiros que chegou em Brumadinho e conheceu toda a tragédia ao vivo. Ele resgatou muitas pessoas, ele veio para Uberaba um tempo, frequentava a nossa casa, e os animais aqui de Uberaba, os cães dos bombeiros, foram os que mais acharam os corpos em Brumadinho. Então veja a importância dos animais no resgate de pessoas vivas e mortas. E o nosso hospital veterinário aqui na cidade, a gente tem uma parceria, a gente trata todos os cães, medica todos os cães da polícia, penitenciária, bombeiros, né? Faz todo o tratamento gratuito e, em contrapartida, os cães são doadores de sangue para ajudar outros animais. Então veja que existem animais de trabalho, tanto os muares, os ibis viajores e cães, e que eles também vão receber bônus horas. Os cães, gatos, ibis viajores e muares vão ter direito a bônus horas, e imaginar que vai ter mais bônus horas que muita gente na Terra. Então veja a importância disso. Isso quer dizer o seguinte: se os animais esquentam no umbral as pessoas, quer dizer que o umbral é frio. Então o inferno não é quente, o inferno é frio. Mas, Cláudio, a gente vê que aqui em São José dos Campos, o que tem de pet shop. Mas a gente não observa que eles fazem alguma campanha para auxiliar aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que têm animais, aqueles animais pobres. O que, que poderia ser feito para despertar nesse... Aqui, a cada esquina, você encontra um pet shop e farmácia. São duas coisas que... Farmácia cresceu... tem mais. Tem mais. É. E pet shop, tem cada pet shop aqui que parece um shopping mesmo, grande. Mas a gente não vê eles fazerem campanha para auxiliar os mais pobres. O que, que precisaria fazer para despertar essas pessoas, hein? Vamos lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier nos auxiliou dando os seus exemplos dele. Ele foi lá e sabia, ele foi lá, aqui, principalmente Uberaba e Pedro Leopoldo, e espero que comentem muito isso durante a palestra, não só a mediunidade, mas todo o trabalho assistencial de Chico Xavier, que fez aqui em Uberaba. Nós conhecemos até hoje famílias que foram ajudadas por Chico Xavier, famílias em que Chico pagou o velório das pessoas, pagou o velório, né? Porque ele foi o exemplo para inúmeras pessoas, né? Ensinando sobre a peregrinação de Natal e diversas passagens. Rui, o que está faltando? Exemplos de pessoas que tenham vontade de ir lá montar esse tipo de atividade e que os outros sigam de exemplo. Realmente, eles vão dar do seu trabalho, da sua matéria-prima, que é a ração, a coleirinha, para outras pessoas carentes. Aí vem o desafio, o quanto que ela quer ganhar e o quanto que ela quer repartir. Aí nós vamos trabalhar com egoísmo, várias coisas, mas acho que tem que ter o quê? Alguém começar a fazer para servir de exemplo, né? Então que alguém comece, né? É difícil? Extremamente difícil, né? Eu acho que tem que começar a fazer, e daqui a pouco, a gente aqui muito tem essas campanhas Alta de Souza, de alimento. Daqui a pouco vai ter também campanhas Alta de Souza para coleta de alimento de animais, para que seja distribuído para pessoas carentes, não só de ração, mas também de medicamentos, né, e outros, comedouros e bebedouros, né? Mas eu acredito somente no exemplo, não adianta impor. Eu acho que é pelo exemplo maior de pessoas que vão ter que ter a coragem e a vontade de fazer isso. Ou seja, que bom que tem muito trabalho para a gente fazer. Coisa boa, não falta trabalho. Tem que abrir as casas espíritas, né? É verdade. Vamos para o nosso agora para o nosso sorteio? Abrir a casa espírita e voltar o evento ser presencial. Presencial, né? Também, né, Cláudio? Porque cada encontro nacional uma cidade recepciona, né? E isso é importante. E uma dica, né? Você que está aí junto com, também está sempre auxiliando o Bacelli e tudo mais, é uma lição aprendida, positiva, tá? Quando vocês convidaram a gente, né? A gente, assim, o Jorge, todo mundo aqui, né? O Vivência, a cidade de São José dos Campos, quando foi convidado, o Luiz convidou a gente, e o Bacelli, Geraldinho, John e tudo mais, foi uma grande alegria. E foi 2 anos antes de acontecer o evento. E foi excepcional, porque deu tempo da gente conseguir se preparar para o evento. Se vocês voltarem a fazer isso, agora o próximo já não vai dar tempo, né? Mas, por exemplo, já definir a cidade em 2023 seria espetacular. Eu acho que deu muito certo. Eu acho que a gente só conseguiu se organizar da forma que a gente se organizou porque a gente teve 2 anos de antecedência para se organizar. Eu acho que seria ideal. Uma lição aprendida. Aproveitar que você está do lado aí e já dá essa dica para eles. Vamos lá? Vamos. Rodrigo, vamos para os aniversariantes ou então para os sorteios? Vamos. Aniversariantes, Rui. Com o apoio de quem? apoio de WS Festas, porque se você quer fazer uma festa, passa lá na WS, que tem tudo que você pode encontrar para sua festa. Não tem lugar melhor aqui na cidade de São José dos Campos do que a WS Festas e a Embalagens. Bom, quem faz aniversário lá no Paulo de Tarso essa semana será, é o Felipe Halley. Isso. Felipe Halley, filho do Barbosa e da Cida. Barbosa e da Cida, né? Uhum. No dia 5, a Luzia Arantes Vieira. No dia 5, também Maria de Nazaré Freitas. E no dia 6, a Ruth Eugênia de Alvarenga. Aqui, dia 3, quem faz aniversário é a Sônia, a avó da Camila. É, né? Faz aniversário. Hoje vai ter um festão hoje lá. A Sônia vai fechar a rua, né? O senhor Arlindo ligou aqui pra estender. O senhor Arlindo ligou aqui pra gente, mas a gente não pôde atender. Mas ele mandou mensagem aqui dizendo pra estender o convite a todo o São José dos Campos pra ir lá, né? Na casa dele. Que ele vai comemorar. Brincadeira, né? Vai fechar a rua. Uhum. Então, mandar um abraço lá pra Sônia, que tá fazendo aniversário hoje. Depois vai ter um frango com macarronada pra comemorar lá o aniversário da Sônia. Vó da Camila, né? Uhum. E quem faz aniversário dia 6 é a Bianca Carolina, minha neta. Oh, Bianca. Né? E dia 9, quem faz aniversário é a Valéria, lá do Rio de Janeiro. Né? A como Valéria é que é? Plaisante. Como é que é, Carlinhos? Valéria Plaisante. Uhum. Plaisa. Não, mas aqui tá escrito errado, então. Aqui tá escrito Plaisante. Plaisante. Mas é que é francesa, Jorge. É descendência de francês. Então... também não sei essa língua. Eu sei em português. Em português está escrito Plaisante, com T mudo. Plaisante. É, na verdade, português. O francês, o Jorge preferiu esquecer. Francês, eu tive lá, na época da codificação, eu tive lá. Aí, quando encerrou a árvore do espiritismo lá, eu vim pro Brasil. Não quero saber mais lá, não. Né? O negócio é aqui mesmo. Então, Valéria, parabéns, viu? Brincadeira aí. A gente deseja tudo de bom, que o programa Vivência Espírita deseja para todos vocês que estão fazendo aniversário nessa semana. Um grande abraço a todos. Vamos para o sorteio, Rodrigo? Vamos. Também da livraria. Livraria. Peraí. Então, com apoio, né? Com apoio da livraria Caso Caminho, né? Exatamente. Que apoia, né? Todo domingo, né? Eles sorteando aí os livros, com o apoio dos livros, né? Aí acabou entrando o Gigavale atrás, tô arrumando. Não tá entrando. Não tá entrando da livraria. Mas tudo bem. Caso Caminho é que doa pra gente o livro aí semanalmente. E lembrando que no final do mês vai ser sorteado um livro que vai entrar no Instagram, depois o Rodrigo coloca. Essa semana foi meio tumultuada, essa semana ainda vai ser por causa do evento. Tumultuada no bom sentido, né? Por causa do evento, vai ser Nas Trilhas de André Luiz, que será o nosso livro no final do mês. Mas o livro de hoje, quem ganhou foi a Vilma Siqueira Lima, né? Ganhou o livro. E o CD do Momento Espírita é o Sérgio Borges. Né? A Vilma lá de Leme, né? A gente então já deixa aí. Na verdade, o presente é uma obrigação pro Rui, né? Uhum. Pra ele visitar Leme. Ele é muito grato. Só quero que ela mande no WhatsApp o endereço dela. Mandar o endereço, a gente manda o livro pra ela. Levar o livro, né? Aí o Rui já é uma obrigação, né? Presente é uma obrigação pro Rui visitar a Leme. Uhum, isso. E o Sérgio Borges ganhou o CD. Ah, o Sérgio Borges? É. Sérgio Borges é esposo da Sandra Vasconcelos. Também tem que mandar. Cruzeiro. Aí ele tem que pegar o CD lá quando ele vier por aqui, pegar lá na casa do Camilo. Ele tá sempre convidando a gente pra ir lá comer, comer a comidinha da Sandra. Aí, ó, pronto. A gente vai. Tá na hora de ir lá levar o CD. A terrinha. Não é a terrinha do Helder, não? Terra do Helder? É, terra do Helder. Exatamente. Do Cabeto. Mas... Cláudio, nós vamos encerrar agora e a gente quer pedir para você, na hora que nós passarmos a palavra para você, para suas conclusões finais, você faz a prece de encerramento também para a gente, tudo bem? Tá ouvindo, né, Cláudio? Ô Jorge, a Brier, tá certo, né? Meu aniversário foi sexta, dia 1º de outubro. Ah, então a Brier. Brier é minha amiga lá da... Eu acho que é a Brier, minha amiga do CTA. Briette. Briette, é Briette. Então é a Briette. Ela é oficial da aeronáutica. A Brier é uma grande amiga, né? Tá sempre prestigiando a gente. Um grande abraço para você, Brier. Já vou colocar seu aniversário aqui no nosso calendário também. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Então, pessoal. Próximo domingo será, próximo então. Domingo nós teremos aqui o Vanir Cássia, né, Rui? E o Sérgio Santos também. E o Cláudio vai trazer também. Acho que vai acabar estando aqui também no estúdio. O Cláudio vai ser o médio de transporte. Vai ser possível chegar aqui também e depois de tarde volta para Uberaba, né, Cláudio? O Sérgio vai estar aqui. E o Cláudio também. Então vai estar todo mundo presencial. Visitando lá o hospital municipal. Vai estar. A gente vai encher o estúdio. Agora vai encher o estúdio inteiro. Lembrando que no final nós vamos colocar a música aí, Oração de São Francisco também, porque hoje é data de desencarne de Francisco de Assis, como nós falamos, animais. Então a gente vai colocar com o Sorriso da Esperança a Oração de São Francisco. Um abração para vocês. Tudo de bom. Até o próximo domingo. E fique conosco aí, né? Hoje de tarde, né? De tarde a gente está aí. Né, hoje às 15 horas a gente está com o evento, no Encontro dos Amigos, né? Então fique conosco, que vai ser transmitido aqui pelo canal do YouTube, no Facebook, mais canal, todo mundo que quiser transmitir, vai transmitir. Aqui não tem exclusividade, não. E nós precisamos pedir que as pessoas entrem numa corrente de vibrações e orações para que tudo transcorra dentro da normalidade. Por favor, orem por nós, vamos precisar muito. Oração essa semana, porque será semana toda, né? Será das... o domingo começa agora às 15 horas, né, e vai até às 4, até às 5, né, porque às 4 a palestra, primeira a painelista é o Joe Harley, depois vem o Rui Marta, de Portugal, e aí durante a semana, toda semana vai ser às 18h30, tá? Antes, o ano anterior era às 8 horas da noite, mas 8 horas da noite ia ficar muito tarde para lá para a Europa, né, para o mundo, né, para o resto do mundo. Então, por causa do fuso horário. Por isso que a gente antecipou para as 18h30, por isso que a gente precisa de oração, né? Porque a gente sabe, é compromisso profissional de todo mundo, né? Para que dê tudo certo. E no sábado a gente vai ter aí, então, a Noêmia começando às 2 horas da tarde, às 3 o Sérgio Santos, aqui no estúdio, né? Vai tocar aqui do estúdio, fazendo o Evangelho Musical. Então vale muito a pena participar. E no domingo com o Bacelli, com o nosso irmão Carlos Bacelli, encerrando o encontro às 3 horas da tarde no domingo. Então vale muito a pena participar do evento, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. E desculpa para quem fez pergunta, a gente não leu. Acho que o Ari tinha feito uma pergunta aqui, a gente não fez também. Carlinho fez uma, só foi outra. Então, ótimo. Uhum. Então, obrigado pela participação de todos vocês e até mais tarde, hoje de tarde, às 3 horas da tarde. Carlinho já despediu, né? Prestou atenção. Bom, eu só quero agradecer ao Cláudio, que gentilmente nos atendeu. E domingo nós teremos, então, um domingo musical aqui, né? O Vanir Cássia vai falar sobre o papel do cristão na atualidade, vai cantar também as suas músicas, e nós teremos o Sérgio Santos e a Marlene aqui conosco. O Vanir vai ser presencial? E o Cláudio de médio de transporte. O Vanir vai ser presencial? Ele vem no estúdio? Não. Vai ser. Legal. Porque geralmente o som pelo Zoom não fica bom, né? Não fica bom o som cantado, música cantada pelo Zoom não fica bom. Mas agradecemos. Agradecemos. Mas a sorte é que o Sérgio Santos vai estar aí. Vamos lá. Nós agradecemos ao Cláudio Yude por essa preleção maravilhosa que nos passou hoje. Todo mundo elogiando aqui, viu, Cláudio? Deus abençoe pelo seu conhecimento. Jorge Reis, um bom domingo. Rui, Rodrigo. Macarronada. Não. Família Vivenciana, um abençoado domingo em família. Que possamos curtir o nosso frango com macarronada. Opa. Que as pessoas estão dando prerrogativas para mudar de prato. Mas frango com macarronada ainda é tradicional. E como diz você, né, Rui? Com a Coca-Cola, fazendo propaganda gratuita aí. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. Hoje e sempre, graças a Deus. Cláudio, se você puder fazer suas considerações finais aí, a prece, por favor. Agradecemos a todos, então, a todos os vivencianos que nos assistiram até esse momento, né? Ao Rodrigo, ao Carlinho, ao Rui Barbosa, ao Jorge, a todos os vivencianos aí presentes, muito obrigado por mais esse dia, lembrarmos hoje do nascimento do dia Allan Kardec, né? Do dia amanhã, 4 de outubro, dia de São Francisco, dia de ecologia, e também por essa semana que nós vamos ter, e que tudo ocorra de maneira tranquila durante essa semana aí, que vai ser muito importante para todos que estão vivenciando esse momento agora. Vamos passar para a prece, lembrando então do nosso Senhor Jesus, Deus, opa, nosso Pai, e também de Francisco de Assis, e de todos aqueles que cuidam dos animais, todos aqueles protetores e protetoras que estão aí auxiliando os animais, todos aqueles que estão próximos. Nós vamos lembrar deles, para aqueles que estão doentes, pelos animais doentes também, que todos possam receber nossas bênçãos de luz, que nós possamos cumprir o que viemos fazer na Terra, realizando tudo o que possamos fazer, fazendo o melhor, com o nosso suor, com a vontade de trabalhar, e que o nosso Mestre nos dê força, amparo, para continuarmos firmes e fortes nessa caminhada. E que Chico Xavier e toda essa pleia de espíritos possam também nos auxiliar a compreender melhor o seu aprendizado aqui na Terra. O Evangelho que nos ensinou que sempre temos que ser amigos de nosso Mestre Jesus. Que possamos ter um ótimo domingo, um ótimo final de semana, e que possamos realmente continuarmos a melhorar hoje, amanhã e sempre. A todos, um ótimo final de semana. Que assim seja, graças a Deus. Eterna.